e Prisma, dois carros que conquistaram quem já gostava da Chevrolet. E agora, vão conquistar até quem tinha alguma dúvida. Quando eu vi o Onix, eu achei lindo. Você e todo mundo, né? Eu uso muito mais lindo. Onix, o carro mais vendido do Brasil, com transmissão automática, preço de nota fiscal de fábrica e taxa zero em 30 vezes. Quando eu entrei no Prisma, eu falei, é esse o carro. Prisma 1.4 agora com transmissão automática grátis e taxa zero em 30 vezes. Aproveite, é só até domingo. Consulte condições, todos juntos fazem um trânsito melhor. A Brookfield Incorporações chega na Penha com o futuro lançamento que você tanto esperava. Ilha do Verde, apartamentos de 2 e 3 dormitórios com suíte, 1 ou 2 vagas. São apenas 2 torres em um terreno único, do tamanho de 4 campos de futebol. Parque privativo com mais de 270 árvores, pista de caminhada, complexo aquático, academia e muito mais. Venha conhecer o stand na rua Manuel Leiroz, 400, próximo à Avenida Ticuatira. Ligue agora, 3181-6070. 3181-6070. Chega, fique meia na bodeia, ouve as manchetes. O programa começou na 97. Estádio. Evidente que o Palmeiras vai perder. Novamente vai jogar a Série B. E os porquinhos não me levem a mal, não tem mundial. Azedão, vocês não têm estádio, seu bobão. Chama um pato de alçapão. E toda vez que a gente vai pra lá, é pra ganhar. E pra Eteriza, foi com o time reserva. Metemos 6 então, chupa bambu. Ai, pra lá seus gambá, só com o juiz pra ganhar. Só do moral quando for trimundial. Chega, fique meia, não bobeia, ouve as manchetes. O programa começou na 97. Estádio. Tá no ar, Estádio 97. Oferecimento de Bozano. Jeito de garoto, cuidado de homem. Também BV Financeira. Precisando de ajuda para pagar as contas de início de ano? Ainda bem que tem uma BV pertinho de você. Ligue 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. BV Financeira, o seu crédito está mais perto do que você imagina. Ser construindo com valor. E Extra, você merece ofertas de Itaipava para reunir os amigos e torcer. Você merece o Extra Gol. Tá no ar, Estádio 97. Boa tarde, sejam bem-vindos, hein? E aí, tudo bem? Boa tarde. Sombra. Beleza, tudo jóia, tudo bacana, chegado. Tudo lindo. Opa, é opa. Aí. Opa, opa! Opa, tamo aí, tamo opa, aí. Opa, tá no ar, Estádio boa 97. Noite. Boa noite. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, né, seu Bento? Tudo bem, seu Bento? Tudo bem. Tudo jóia? Tudo bem. Beleza. Ah, vamos lá, né? Mas tudo o ótimo. Sempre, o senhor é um bonachão, né? Um bonachão. Só pra não ficar, só pra não assim? Ficar o dito pelo não dito, é. Porque é ruim você dar uma essa informação. Mancha branca na ponta do seu nariz? Porque eu tava lavando a coisa. Não tem papel no banheiro. E eu peguei papel higiênico. Sei. Não tem papel? Não tem. Aquele papel toalha. Tamo junto. Então acabou agora há pouco. Tamo junto, Peixe. Então eu peguei papel higiênico. E jorraram em você. É nós, Pujão. Mas deixa eu falar o dito, pra não ficar o dito pelo não dito. Sim, dito. Porque é o seguinte, ontem eu falei a explicação do salmão. E não, eu falei, não, ah, eu não dei a explicação. Eu fui atrás. Tá preocupado com isso aí, cara. Aí hoje eu fui perguntar pro meu amigo lá, o Maurício, do Guinness, ele falou o seguinte. Até final dessa semana, o salmão... Salmão. É o salmão, eu compro fresco. Salmão. O problema é salmão. Salmão. Acontece o seguinte, no Chile, de onde vem o salmão, de onde vem o nosso salmão, tá tendo a proliferação das algas. Ih, tá matando tudo. E só vai normalizar o salmão aqui, ele me falou, a partir de outubro. Eita. E até lá, é salmão congelado. Então, ele que trate de servir peixes mais caros. Não, não é ele, todos. Todos isso é o salmão no Brasil. Sirva o atum, a barriga do atum. Que ah, é mas eu não gosto de atum. Que é mais saboroso. Então a explicação é a proliferação das algas. Mas eu não entendo porque essa fixação pelo salmão, um peixe comum. Comum, caramba. Ah, o salmão é bom. É maior. Sashimi que é servido em churrascaria. É salmão, salmão. É quilos de salmão. Lógico. Quilos. Ô, Sombra, o salmão nada mais é que um San Peter metido à besta. As melhores coisas da vida... Alguém fica tingindo de laranja ali o San Peter. As melhores coisas da vida são as coisas simples, os caras dão corante. Ah, Por isso, imagina. Olha quem tá falando. As coisas mais simples da vida... A minha vida é simples, bacana. Não tem nada... Eu? Super simples. Eu? Você tá louco. Imagina. Não, simples não é. Ah, não é. Não, não vem. Veja, fica até ninguém chato. Ninguém tem mordomo em casa. Eu tenho mordomo em casa. Fica até feio. Tenho mordomo, sim. O cara tem babá pras crianças, babá com cachorro. É brincadeira. O cara quer se cobrir à noite, Sombra. Ele toca o sino, o cara vem e cobre. Já arrumou confusão agora. Bomba. Arrumou confusão com a dona Natália. Dona Natália tá dando porrada com a vassoura aqui no vidro, falando que tem papel no banheiro, sim. Nossa. Mais um que tem uma briga na... Mais um, velho. Nossa. Dona Natália... Filma ele indo conferir o banheiro. Filma ele. Filma ele conferir isso aí. Filma ele pra ver se tem papel. Ai, ai, ai. A dona Natália. O cara vai brigar com a dona Natália. A pessoa mais pacífica. O Benjamin tá conseguindo arrumar o Faísca. Porque não é mais Benjamin, chama Faísca. O Faísca tá arrumando confusão. Não acredito, eu juro por Deus. Velho. Com a nossa senhorinha, que é a dona Natália, que tem 60 e tantos anos de idade. Ele foi 40 de rádio. Tem 30 e tantos de rádio. Ela tava aqui antes da rádio. É, tava entendeu? Antes de nós. Tava antes de nós, né? Foi arrumar confusão. O Faísca foi arrumar confusão com a dona Natália. Olha, é brincadeira dizer, isso, cara. Isso aí não pode acontecer. Mas vamos ao time que o Faísca diz que torce? Coringão, Bento, Coringão. Vamos lá. Tá bom. Tá filmado. Não tem. Chamaram pra dona Natália, velho. Fala aí. Seja honesto. Não tem. Não tem papel. É, mas Benjamin forjou a situação. Ele pegou, todo o papel que tava no banheiro e jogou no lixo. Cara, não justifica o seu nariz branco. É. Mas ó. Fala aí, Bento, Coringão. Ah, louco. Aí, ó. É, mas não vê quem conhece que tá lá, que não tá, não. Olha, o Corinthians pode ter dois desfarques aí pro jogo contra o RB. Sim. Deve ser o Rodriguinho. Já tem mais alguém e o Danilo. Danilo, teve uma contratura na panturrilha. Teve. Né? Então esse aí deve ser os desfarques pro jogo. Né? É isso aí, mano. E o Corinthians onde se classificou sem jogar, né? Sim. Ontem conseguiu, né? O Cerro conseguiu a proeza de perder pro Cobressar, né? É que o Cerro agora, o que vai dificultar a vida dele, Bento, ele decide a vaga com o Santa Fé jogando no Paraguai. Sim. Só que ele poderia, se tivesse vencido o Cobressar, jogar por um empate. E agora você o Cerro vai ter que ganhar do Santa Fé para poder conseguir avançar para a próxima fase da Libertadores. Bom, o Corinthians já tá tranquilo no grupo, né? O Corinthians é o líder da chave aí. E agora vai ter que definir na próxima rodada ali quem será o segundo desse grupo 8 aí, que é o grupo do Corinthians da Libertadores. Com relação à partida do Corinthians contra o Red Bull aí no final de semana, o Bento disse aí, o Danilo acabou sendo mais um desfalque de última hora. O Rodriguinho já não seria relacionado também, porque tá voltando agora. Mas o Corinthians possivelmente irá com força máxima. Tanto o Rodriguinho quanto o Danilo são opções de banco, né? Ou pelo menos eram. Então o Corinthians não deve sofrer aí pra escalar o time contra o Red Bull, não. Vamos que vamos, né, Bento? É isso aí. Daquele jeito. Boa. Continuando, vamos como aqui. Como é bom quando não tem crise, né? É, a manchete é rápida. É verdade, sem crise é uma maravilha. É lógico. É. O futebol tá tão louco que o igual quando você leva o carro no lava rápido e teu carro não tá sujo, Benjamin. O cara só joga uma água, você dá rapidinho. Mas se o carro não tá sujo, você não leva. Não, mas o cara só joga aquela água. Tem gente que leva. Tem gente que é maníaca. O Trujillanos ajudou. Não, o Paulo tem doença do toque. Ele limpava o capacete da moto dele a cada 3 minutos e meio. Ele mandou instalar chuveiro na rádio pra poder tomar banho. Outro dia ele foi embora de táxi porque tava chovendo. Ele falou que não ia com o carro na chuva. É bicho, é louco. É louco. Mas ó, você vê que o futebol tá louco. O Trujillanos ajudou o São Paulo. É. Uhum. O Cobressal classificou o Corinthians. Ah, para, velho, para. Ah, mas ajudou a classificar antecipadamente. Lógico, no jogo quarta-feira que vem não vale mais nada. O Corinthians hoje... Já não valia pro Corinthians. Mas o Corinthians, lógico, se classificaria. Mas é que antecipou, é por isso. É isso que ele quis dizer. Antecipou. Não, mas, por exemplo, o São Paulo dependia de um resultado lá do Trujillanos. O Palmeiras depende de um resultado nacional. Sim, eu tô falando que o Corinthians depende, mas ajudou, que o jogo de quarta-feira que vem é uma outra pegada. Não foi igual a ajuda desses, mas é igual, mas é uma ajudinha. Não é não? Muito bem. Continuando com as manchetes do estádio, no oferecimento de HDI Seguros, ele bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Também Pirelli, promoção Pirelli, comprou 3 pneus, o quarto é grátis, aproveite. Paulo Ar, com a Paulo Ar Condicionados, é a Samsung, você entra no clima. Dutra Máquinas, é a maior loja de máquinas e ferramentas do Brasil. Mais de 30 mil produtos das melhores marcas, sempre com muitas ofertas e promoções. Compre pelo site dutramáquinas.com.br. Chama aí, seu Bento. Usa o Parmeira. Parmeira? Ah, vamos a nós. Não, Palmeiras! Puta, hoje é esquema Severó, né? Um aqui e outro lá, né? Olhando... Guerra, essa não é tua, não. Essa é alguém te falou. Você não tem essa capacidade de criar uma coisa dessa. Quando... Essa aí alguém te mandou. Esquema Cerverol, essa é fácil, Benja. Essa alguém te mandou. Até o Mota fazia. A gente te conhece. Não, mas é isso aí. É teu pai fazia. Hoje vamos lá, né? Duas TV ligadas. Vamos assistir lá o jogo do Palmeiras. E. O que foi? Oi, Mota. Bento, fala aí, pô. Ô, Bento, moiou, né, velho? Moiou. Eu também acho. Palmeiras que no. Rosado, você sempre fala que enquanto há 1% de vida. Mas que não depende do porco, velho. Mas tem. E o empate é bom pros caras lá, tio. Mas vem cá. Tem que pedir opinião. Acho que, assim, é tão possível o Nacional encrespar a vida do Rosário quanto foi o Trujillanos encrespar a vida do Strong. Por que não pode acontecer? Eu não acho. Eu acho. Eu não acho, Sombra, porque o Nacional e o Rosário têm um interesse em comum, tá certo? Que é o interesse dos dois avançarem pra próxima fase. E o empate garante os dois. O Nacional, ele não vai se expor contra o Rosário, sabe por quê? É, eu sou didático, velho. Tá certo? Ah, eu sou básico no meu raciocínio. Por exemplo, o Nacional, Domênico Gatto. Sim. Se ele empata a partida, ele permanece como primeiro do grupo. Tá certo? Tava ótimo pra ele. Permanece como primeiro do grupo e avança pra próxima fase. O Rosário, com esse empate, ele também avança pra próxima fase. Sim, o Rosário, é se ele tentar se expor, o som. Não. Numa dessa ele vai lá e perde pro Nacional. Eu entendo o que você tá dizendo. O Palmeiras fazendo a parte dele aqui, o Rosário perde a vaga, velho. Você acha que o Rosário não se exporá? Não. Acho que não. Sinceramente, acho tá que fechado. Não vai pra cima pela vitória? Acho que não. Mas... Acho que não, porque correu um risco desnecessário. E aí se ganhar, você vai falar o que amanhã? Vai teve mala branca. Quando compra? Pode ser que tenha. Aí. Eu acho que seria muito mais interessante pro Palmeiras oferecer um dinheiro pro Nacional pra tentar correr. O senhor. Tá certo? Achar que o Nacional pode vencer o Rosário. O senhor tem que manter a vossa coerência com aquela tua frase de caminhão. Quanto é? 99, como é que é? Qual é a tua frase? 99%. A minha coerência tem te calado, velho. Então, a minha coerência tem te calado. 1% do Domenico. Enquanto houver 1% de chance, tem 99% de fé. Então, vale pro Palmeiras hoje também. Vale. Mas vamos passar aqui. Se o Palmeiras precisar só da parte dele aí de 3-0, eu acho que o Porco até faz 3-0 no River. O problema é depender dos uruguaios dos argentinos lá, velho. Fala aí, hoje é muito sofrimento pro Palmeiras, já sofre com um time só, agora tem que sofrer com dois jogos. Haja coração, viu? Mas vamos aqui. Eu só complementando uma notícia aí. O Gabriel Jesus foi punido pela Comebol por três jogos. Tem mais essa ainda. Por causa do jogo contra o Rosário. Se ele passar, não joga as oitavas. É. Três jogos. Mas, ô, Domênico, a gente sabe que lá teve uma pressão, os caras... Os caras da Comebol. Mas o outro meteu um chute no saco. Ele pegou a pena mínima, né, Bento? Porque o Palmeiras não conseguiu desenquadrar lá o artigo que ele foi iniciado também por agressão. E agressão, a pena mínima, são três jogos. Mas a última vez que pegaram no pé de Jesus foi há 1983 anos. Ah, não. Pegaram no pé de novo, Domênico Gato. Pegaram. E não entendo porque você olhou pro seu lado, mas... Vamos dar a escalação aqui do Palmeira. O Palmeira deve ir a campo hoje com o Fernando Praz, né? O Jean, o Thiago Martins, o Vitor Hugo e o Egídio. No meu campo vem o Gabriel, Arouca, Robinho e Alione. Na frente, Lucas Barrios e Alexandro. É isso aí. E o Dudu fica no banco. Dudu fica no banco, tá voltando aí, tá, né? Com opção, tá voltando de lesão, aquela coisa toda. É isso aí. O Cristaldo foi. Também tá com uma problema na coxa, tá relacionado, tá? É isso aí, Domênico. Seu comentário, Domênico. Ô, Domênico. Olha, o jogo não é tão fácil como vocês estão achando contra o River. Nenhum dos times teve muita vida fácil com os caras, a não ser o Rosário, parece que enfiou 4 nos caras, foi 4-1, né? Foi. Os outros tiveram dificuldades. Nacional empatou as duas, mano. Você tem uma noção? Pô, se bem que acho que é clássico lá pra eles, né? Ah, não é. Não é o Nacional com o River lá? O River não é time grande, não. Não, não é? Não. Você pega ali Penharol, Mas acho que o Palmeiras ganha de quanto, Duane? Sei, cara, acho que o Palmeiras pode até vencer o jogo, ele pode até fazer os três, o problema é o outro jogo. Eu duvido que o Atlético vá ganhar esse jogo, porque vai meter time reserva, sabe? O Atlético parece que foi punido aí com um ato de racismo contra o mesmo Gabriel que tomou três jogos hoje. Os caras parece que foram punidos por causa disso. Não sei se já foi punido ou não, mas parece que tinha um lance deles serem punidos, né? Então, sei, cara, acho que os caras não... Sei lá... A meter time em reserva, velho, precisando de buscar uma classificação melhor, e mete um time em reserva, mano. É de se achar muito estranho. Futebol é imprevisível, hein? Pra eles, o empate já garante na primeira colocação. Tem umas coisas que acontecem às vezes. Já vi muita coisa assim. Outro time que o time entra com o time reserva, não, aí vai lá. Sombra, e acontece o inesperado. Na terça, ninguém apostava que o Trugilianos ia ganhar do Strong. Eu também já vi isso. Eu já vi, não tô dizendo isso. Tô dizendo que as chances matemáticas do Palmeiras se classificar, elas são muito pequenas. Eu concordo. Eu acho que é abaixo de 5%. Abaixo de 5%. É. Analisando tudo, ponto de vista técnico. É, exatamente. Matemático. Ah, porque o Palmeiras também precisa ver. O Palmeiras precisa, no mínimo, fazer 3 gols. No mínimo, e não é fácil você fazer 3 gols numa Libertadores. É fácil, mano, quando você, por exemplo, ganhou o São Paulo. O São Paulo precisava ganhar um jogo. Beleza, foi lá e meteu 6 no Trujillanos, né? Mas foi um jogo atípico. Foi um jogo que não era assim. Ah, o São Paulo precisa fazer 3. É. Quando você precisa quando fazer, você tem obrigação, o time, né, parece que fica um pouco mais pilhado. Ele é, fica verdade, é verdade. Quando ele precisa fica nervoso, fazer, atrapalhar. Ele fica nervoso. Não que não possa não acontecer. Teve um jogo histórico entre Palmeiras e Grêmio. Foi. 5-1 lá, 5-1 aqui. 5-0 lá e 5-1 aqui. Exatamente. É. Então, assim, o Palmeiras precisava fazer gols e fez. Só que não fez o suficiente pra passar. Mas fez. E o Grêmio fez o gol na frente ainda, Dudu. Exatamente. Mas se você for lembrar na história, quando você precisa golear outro time, é difícil. É difícil, cara. É muito difícil. São raras as vezes que precisa golear. E o Palmeiras precisa golear hoje. É, golear. O Domênico, o ideal é 3-0 e o Rosário perder de 1. Esse é o mínimo que pode. Pro Palmeiras passar, isso que tem que acontecer. Caso aconteça. 2-1 lá pro Nacional. O Palmeiras tem que fazer 4. O Palmeiras não pode fazer 3-1 aqui. Ele fica fora. É, isso mesmo. O Palmeiras tem que fazer 4. Aí é que tá. Se os caras fizerem um gol lá, porque é o seguinte: o Palmeiras empataria nos critérios de saldo de gol. Aí vai pra Gol Pro. Gol Pro, com 3, o Palmeiras empata. Com um dos caras lá, já eles fazendo faz jabado, mais um. Hã? Fazendo jabazinho? Jabazinho. Pelo Gol Pro. GoPro a câmera. Para de provocar o Domênico. Agora, ô Domênico, eu acho. Eu concordo. Eu acho que o Palmeiras faz os 3 gols. O problema, eu concordo com o Mano. Eu acho que são os argentinos e os uruguaios ali, cara. Eu acho que eles. Eu acho que tá pintando um jogo de compadre. Até porque argentino e uruguaio não é compadre. Não é, cara. Não é questão disso, mas Sombra. Nesse caso não existe mais. Aquele joguinho modorrento classifica os dois, exatamente. É o interesse comum, é isso. Classifica os dois. E tem o seguinte, né, Domênico? Ah, tem rivalidade. Mas tem rivalidade, mas a gente pode ganhar aqui e acabou. E a gente pode empatar e vai os dois e acabou. E Dodô, você viu que tem o seguinte, né? Deu um surto de cachumba nos caras lá. Também. Aham. Uhum. Igual no Grêmio, cara. Mas parecia um moto agora. Deu um surto de cachumba lá. Os caras vão. Então parece que tem 4 jogadores com cachumba e não vão jogar 9. Papai sacudo. Tá... Não, mano. Papai sacudo, mano. Opa. Tinha o papai papudo. Esse é o papai sacudo? Papai sacudo, né? Papai papudo era do Bozo. É verdade. Que horas são? 5:60. 5:60. Um minuto pra quase. Daqui a pouco. Não, ele fala assim, ó. 5:60, um minuto pra daqui a pouco. Um minuto pra daqui a pouco. É isso aí, vamos falar da Chevrolet, Onix e Prisma. 2 carros que conquistaram quem já gostava da Chevrolet. E agora vão conquistar até quem tinha alguma dúvida. Quando eu vi o Onix, cara... Não, sinceramente, bicho, é maravilhoso o Show. Onix. E é verdade. E o mais legal que eu posso usar no Onix é o MyLink. O Onix é o carro mais vendido do Brasil, com transmissão automática, preço de nota fiscal de fábrica e taxa zero em 30 vezes. 30 vezes, rapaz. Anota aí. Quando eu entrei no Prisma, eu disse, esse é o carro. Prisma 1.4, agora com transmissão automática grátis e taxa zero em 30 vezes. Aproveite, porque é só até domingo. Consulte condições, hein? Todos juntos fazem um trânsito melhor. Nada como uma transmissão automática. Meu Deus do céu. Ah, lógico, com certeza. Melhor bênção, coisa. Né? Tá trocando de marcha, não dá, né, mano? É brincadeira, né? Falar em trocar de marcha, Dodô? Oi. Vamos falar de Recubriplast? Bora, olha só, você que tá com problemas de infiltrações, problemas de goteiras, você que tá com problema de umidade, e quando pinta aquele clima de que vai chover, sabe aquela coisa? Ih, rapaz, hoje vai chover. Aí você fica desesperado? Não, meu amigo, você não tem que ter medo de chuva, você tem que exterminar os problemas da sua casa, extermine esses problemas protegendo sua casa. E o melhor produto é o impermeabilizante Recubriplast, porque Recubriplast é 3 em 1. Primeira demão sela, a segunda demão pinta e a terceira demão impermeabiliza. Aliás, Recubriplast é o único impermeabilizante do mercado que oferta até 14 opções de cores. E também é o único com garantia de 5 anos, hein? Claro que você vai encontrar Recobriplast nas boas lojas do ramo, hein? É só consultar aí as lojas, todas elas detalhadas, no www.sinteplast.com.br, tá bom? Sinteplast.com.br. Manda um abraço aqui pro Emanuel, da loja Emanuel Materiais para Construção, ouvindo a gente atentamente aí. Muito obrigado pela audiência, viu, Emanuel? É, meus amigos, impermeabilizante é Recobriplast. Máxima proteção para toda a sua casa. Muito boa, Domênico. É isso aí. Continuando com as manchetes do Estádio São Bento. Tava apertado, foi no banheiro. Ah, Motinha, por favor, assuma o comando aí das manchetes do estádio. No oferecimento de impermeabilizantes Recobriplast, máxima proteção para toda a sua casa. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. HDI Seguros, é de bate-pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Vamos falar do Santos? Sim. Opa, fala do aniversariante do dia, hein? Aniversário do Santos. É do Santos. 104 anos. Não, aniversariante do dia, o Santos. Pensa que era seu. Não, e, não. 24 anos. E no aniversário do Santos, hoje é um dia especial pro Santos e pra mim também. Porque hoje eu faço 4 anos de estádio 97. Porra, no aniversário do Santos. Nossa. É. Parece uma eternidade, velho. Só respondendo pra alguns. Ah, e o Titanic amigos. Também que afundou, né? Amigos, é verdade. Nossa. Respondendo ao mesmo ano aí, do Twitter aqui, não é 2-0, gente. O Palmeiras não pode ser 2-0 e 1-0 lá. O critério de desempate é saldo de gol. No empate de saldo de gol é gol pró, não é confronto direto. Ó, o jabá de novo, hein? Não é confronto direto. confronto direto, o Palmeiras passa pelo Rosário. Não é confronto direto. O Mano leu aqui o regulamento há uma semana ou duas semanas atrás e explicou direitinho, de detalhou gols. A coisa. É. Então, Santos 104 anos e um dia antes do aniversário do Santos, né? Os conselheiros se reuniram e expulsaram Odílio e mais 9, né? Odílio tinha que ser expulso duas vezes, né? Uma pelas contas que não bateram, né? E outra pelo Leandro Damião também, né? Nossa, Damião, hein, velho? Foram expulsos, mas o pessoal que era do Conselho Gestor, é isso? Sim, isso. Toda aquela turma. Mas o pessoal que era do Conselho Gestor também era conselheiro? Sim, alguns sim. Quase todos. Alguns sim, não. Todos não, mas alguns sim eram conselheiros. E aí foi uma semana. Quem não é do conselho não resolve nada. Não, né? O pessoal que é sócio do Santos e tudo. E teve uma votação aí. Primeiro eles falaram em suspender, né? Durante 2 anos, sei lá. Só que aí no final, não, vamos expulsar. E expulsaram mesmo os caras, velho. Então o Odílio tá proibido aí, não faz parte mais do Santos, né? Do conselho, nem. Eu acho que não pode nem entrar no clube, né? Agora, nem como sócio. Só como torcedor mesmo na arquibancada, velho. Pagando ingresso. O que você achou disso, Fagner? Achei que foi bem feito. Achei que ia ser muito Fagner difícil. Fagner tá aqui substituindo o RG hoje. O RG não veio hoje de novo? Você acredita de novo? Meu torcedor Deus. Mudou 713 anos a menos. O RG tá numas que ele agora fala assim, que ele fica perambulando pelas barraquinhas comprando os CDs antigos da Beth Carvalho e Chico Buarque. Nossa, velho. É. Que ele mesmo? Quer comprar todos, que ele quer a Beth e o Chico só pra ele. Fazer o quê? Mas dependendo de mim, ele pode ficar com os dois. É, também, mas... Chico Buarque, música do Chico Buarque ou um tiro? Você prefere na testa ou no peito, Benjamin? Não, também não exagero. Comparação idiota. Porque com tiro ele não vai poder ouvir nem o Iron Maiden. Ah, é verdade. Pô, Vieira, você vai matar isso, o cara. Não, você prefere Chico Buarque? Óbvio. E hoje, no aniversário do Santos, o Renato renovou, né? Até 2017, até o fim. Bom, né? Renato e Elano tá quase renovando também, né? O Elano falou que ia ficar mais um ano, pelo menos, no Santos. O Renato tá até jogando bem. O Elano tá ali só por grupo, né? Acho só que o Elano é amigo do elenco. O cara deve ser o que agita ali. O cara deve ser gente fina, né? Ele agita a sinuca, o carteadinho. Ele deve ser gente fina, porque ele não joga. O amigão do churrasco, lá, né, Sombra? É verdade. Por exemplo, Mota, quem você, se tivesse pra finalizar o contrato de alguém aqui no programa, mas alguém que não tem mais importância nenhuma pro programa... Mas que você fala, não, mas o cara faz bem pras pessoas, ele é amiguinho, tá? Quem que você renovaria? O Bá. O Bá? Você diz que o Bá não tem mais importância que nenhuma isso? pro programa? Ah, daqui a pouco vai ser programação, tudo feito. Apertou, ó, mexeu tal. Nossa, hein, Bá? É? Bem feito pra esse mau caráter do Bá. Nossa! Que fica pagando pau pro Mota. Fica mó leve. Mas, ó, isso é consequência do quê? Soltou aí o... Isso é a tecnologia. É? Não tá. É, mas tem alguém que tem que apertar o botão, né, Bar? É. Então não é por aí. Não, alguém programa pra apertar o botão. É, mas às vezes o bagulho não funciona. Mas se você programar um robô, ele faz o que o Mota faz também. Também. Ixi, olha aí. Não, eu discordo. Faz todos nós, velho. Você não faz pode bem sacanear. Melhor. Você não pode. Você é sacanagem assim, com o robô aí, ô. Você tá sacaneando os robôs aí. Mas todo mundo faz aqui. Um dia vai acabar, velho. Nossa, todo mundo no mesmo lugar, velho. Olha, esse cara fez uma carga negativa. Nossa, velho. Posso falar? Eu parei aqui do lado, eu comecei a bocejar, ele velho. Joga, ele não, joga. Você bocejou porque você tá tão gordo, não, não velho, é, você não consegue você... respirar direito. Velho. É porque você... É verdade. Você come uma feijoada... Ó, vou falar um negócio, velho. Tô de regime, comeu uma feijoada isso, hoje, velho. Isso aqui eu vou te falar, velho. Se eu trouxer meu, uma... A banha dele tá saindo por cima da cadeira, oh, velho. Se eu trouxer uma... Tá, velho. É, não, tá magro ele. É, mas perto de você, velho... Você é a Índia gorda corta-lenha, você sabe disso. Eu sou a Kate Moss perto de você, velho. Você é a Índia Pachamama, você sabe disso. Ô, Bolinha 2, fica na sua, velho. Olha, eu, o Mota, o Bar, não somos nenhum exemplo, não, mas eu vou te falar uma coisa, cara. Eu tô... Mas eu vou te dizer uma coisa. Mas eu não tô gordo. Não! Não, mas deixa eu explicar. Você é gordo. Tem ossos grossos, como é que fala? Posso te explicar? É obesidade mesmo. Não, não é isso. Eu sou baixo pro meu peso, é diferente. Ah, entendi. Entendeu? Entendi. É. Tem ossos pesados. Se tivesse 3 metros e meio, né? É, então. Então, pô, o peso dele é pra quem tem 3 metros e meio. Oh, e o Santos, mais uma do Santos aqui, ó. O Santos pagou 3 milhões pro agente Damião, viu? Vinícius. 3 milhões? É brincadeira, né? Fez um acordo na justiça, o cara tava na justiça pedindo juros. Olha, isso não significa que livrou. Eu acho que a história do Damião é outra coisa. Só do agente. Enquanto o dirigente não for não responder, né? Mas o Santos falou que vai processar o Odílio, cara. Pô, tudo bem, vai processar. Você acha que vai dar alguma coisa? Ah, não sei, espero que dê, mas... Pô, quem tinha que arcar com isso aí é o Odílio, pô, que fez umas atrocidades dessas. Dirigente deixa... Pô, o agente, cara, o cara nem jogou. O cara meteu 3 milhões no bolso, velho. Fácil, né, velho? Você ganhar 3 milhões hoje... Nossa, cara. O que o cara fez, velho? Não, não tô reclamando, não tô falando que o agente não tem o direito, não é isso que eu tô falando. Eu tô assinou pra cá. Pô, o cara não jogou, foi uma puta de um rolo, uma negociação. Mas complemento, pra ganhar 3 milhões hoje demora o quê? Uns 3 meses? pro agente do Damião que não tem culpa disso, aí foi rapidinho. É. Porra, velho. Mas o Ben já tem razão. Ele, três pau você paga, deve pagar hoje quase 70% da folha salarial do Santos. Essa coisa de expulsar conselheiro não pode rolar em outros clubes? Não dá, pra... Ben, você pode expulsar, ô Sombra. Deveria, você pode expulsar. Né? É, tudo bem. Não resolve mas nada. Mas a trolha ficou lá, cara. E o Santos vai ter que se virar pra pagar. O principal não é ser conselheiro, né? O principal é a dívida. Pô, né? Outro dia, mesmo, o Valdívia indo embora lá, tava cobrando lá que precisava dar $800 mil pro pai dele, que era o agente. Aí no quê, cara? Olha, essa coisa de... Você contratar o Valdívia, você... A gente, velho. É brincadeira. Pô, o cara não jogou, ainda falou, não, tem $800 mil pro meu pai. E se o cara vai na justiça, ganha, porque o cara tem razão. Ganha. Assinou, tá assinado, né? Tá assinado. A pior coisa que o Santos fez foi aquele acordo com o Damião no Betis. Se ele for bem... O Santos ganha uma porcentagem, né, na transferência dele. Vocês viram, eu acho que o Ben já talvez saiba disso, o Novo Horizontino é um clube que todos os jogadores da base, o Novo Horizontino é dono 100% de todos os jogadores. Não, todos. No time da Red Bull também. Todos. Também. Não tem, segundo eu li, nenhum jogador, mas desde lá da 14, 15, 16, 17, não tem empresário meio. Ou é do Novo Horizontino ou não, nem entra. Não venha. Mas o São Paulo falou que vai acabar com a pista. Quase classificaram. Por que os times grandes não fazem isso? O São Paulo falou que vai acabar com a pista. Antigamente, o moleque... Mas que no ar talvez não seja legal dizer agora. Antigamente, o moleque pagaria pra jogar no São Paulo, no Corinthians, no Santos, no Palmeiras. Por que hoje tem que ser o contrário? É brincadeira. Quem precisa mais de quem? É. Os clubes grandes são dos moleques ou os moleques que precisam dos clubes grandes? É. Por isso que eu fui dos clubes estão tudo quebrados. Por isso que não vai melhorar. Vergonha. Júlio, é revoltante ver. Repito, eu nem sabia dessa história. Do cara. O cara ganha 3 pauzinho do nada. Repito, não por ele. O cara tá certo. Quem aceitou que tá errado. E o outro presidente... Ele meteu 3 milhões no bolso. O presidente tá nem aí. 3 milhões. Olha, 3 pau. Só de comissão, hein. Essa vida, velho. 3 pau de comissão. 3 milhões, hein. Tá tudo errado, cara. E aí, é aí você vê o 7-1, por que que é? Tem um monte de coisa errada aqui, né? Mas o 7-1 é uma porção de coisa errada que vem aí calhar sabe, nisso. Aí você sabe o que acontece no futebol, Domênico? Os clubes ficam tudo correndo atrás de dinheiro. De todos os jeitos que puder. Aí fala assim, olha, consegui dinheiro pra caramba, aumentei da televisão, peguei patrocínio de camisa, minha renda tá do caramba. Bom, vendi jogador. Puta, olha, faturou 350 milhões no ano, 400 milhões no ano. Aí vai ver o quanto gasta, você vai ver lá no fim do ano, ah, faturou 400, sobrou 3, não sobra, dá prejuízo. Porque as pessoas não entendem, cara, o segredo aí desse caso é que os clubes, pô, fatura muito, tá, mas gasta tudo. Não pode gastar tanto assim. O problema é que gasta errado. Você, Benjamin, que é do mercado, sabe, às vezes o segredo não é no preço da venda, é por quanto você compra. Lógico. Não é? Ó, tô aprendendo comigo. Agora, lugar que não tem dono, meu amigo, o dinheiro não é meu, não é teu, o dinheiro não é de ninguém, é de todo mundo. Paga. Dane, né? Paga. É. Quanto que é? 3 pau, o paga. Clube paga. Dá, né? Não é dele, paga. Né, velho? É ridículo. Cara, eu juro, fiquei revoltado. Ô, Sombra, aí só passar uma informação aqui, porque tá rolando as quartas de final aí daquela Liga Europa. Que é tipo a Sul-Americana. Como se fosse. É, o primeiro jogo lá que aconteceu lá em Borussia foi 1-1 contra o Liverpool ali, Borussia e Liverpool, né? Aliás, o Borussia que era o time do atual técnico do Liverpool, o Jürgen Klopp. Sim. Que é style demais. Inclusive, Sombra, o Klopp, velho, ele fez um milagre aí. Tem gente falando que foi o melhor jogo do ano até agora. Acabou o segundo jogo agora, aí o Liverpool eliminou o Borussia 4-3. Olha que legal. Puta, deve ter sido um jogo, hein? Um puta jogo aqui, a deve galera tá elogiando. Inclusive, o último gol do Liverpool foi aos 46 do segundo tempo. Cara. É mesmo? Caraca. 46 do segundo tempo. E o empate levava o outro? O empate era o Borussia. Era o Borussia. Porque o 1-1 lá na Alemanha, Domenico Gado. Depois aí no gol 3 fora, 3, né? No quesito de gol fora, o Borussia ia levar. E mas o Liverpool faz esse gol, um abraço, aí, né? Nos 46 do segundo tempo. Mas, ó, mais legal, bacana. Vale mais a pena alguns menção. Anos aí, não muito, o Jürgen Klopp vai ser um novo Guardiola, velho. Ele tem... E outra, com trabalho muito mais difícil de ser realizado. Porque o Guardiola, com todo respeito, eles foram no Barcelona... Não tô falando que não fez. Mas é muito mais fácil você ser um técnico, tá certo? É top, dirigindo o Barcelona e depois o segundo melhor time do mundo, que era o Bayern... Mas não pegar os trabalhos que o mas você chegou. Precisa ter um mínimo de preparo e qualidade. Não, mas eu não tô falando que não. O mínimo não. O mínimo mas é muito mais fácil o cara chegar, igual o Domenico Gatto, que o cara chegar lá, por exemplo, na Fórmula 1, já dirigindo uma Mercedes, tá certo? E outra coisa, ele dirige uma Jordan. Não tô falando que é demérito. Deixa eu só perguntar. O Guardiola é um baita técnico também. Então me responde um negócio. Antes do Barcelona, qual tinha sido o clube que o Guardiola tinha sido treinador? Ah, ele começou no Barcelona já mesmo, a ser treinador. Meu amigo. Não, cara, eu tô falando que ele não tem mérito. Não, então os caras falam assim, mas ele dirigiu o melhor time do mundo. Entendo o que eu disse. Ele saiu da categoria de base, que ele foi preparado, assumiu de cara o Barcelona e transformou o Barcelona no maior time do planeta. Mas eu não tô falando que ele não tem mérito, mas, por exemplo, eu vejo muito mais mérito. Cara. Mas pera lá, eu vejo muito mais mérito. Às vezes o nego fala assim, pô, você pega... Ah, o Dunga pegou uma seleção direta. Ah, o Falcão pegou uma seleção direta. Tem que mostrar serviço. O cara pegou um time que... Mas pera, em algum momento, pera aí, acho que eu não me fiz entender. Em algum momento eu disse que o Guardiola não tem mérito? Você falou que o Jürgen Klopp tem mais mérito. Eu falei, não, é proporcional. Óbvio que é. Assim como eu vejo muito mais mérito no Tite do que no Guardiola. Porque o Tite, mas é verdade, fazer o trabalho que o Tite tem feito no futebol brasileiro, não tá certo? Falar isso, mano. Posso. Eu vejo mais mérito. Não tô, isso não é um demérito pro Guardiola, tá abaixo do Tite. Não é um demérito tá falando, pra ele. Você tá zoando. Por quê? Não dá pra levar a sério, você tá como falando. Não dá? O Tite, cara pegou o Barcelona e tem a obrigação de fazer o time jogar bola. O Tite é um monstro. Pegou o Bayern, tem a obrigação de pegar e fazer o time jogar bola. Peraí, o Tite é um monstro, é lógico que é. No Brasil não tem pra ninguém. E acho até que o Tite hoje pode ser colocado como um dos grandes treinadores mundiais. Mas você não pode colocar hoje no patamar do Guardiola. O Guardiola. Proporcionalmente não, falando. Não, nem nada, mano. Acho que dá, o Guardiola, você não para, véio, mano. Olha. O Guardiola é um cara que mudou, ajudou a mudar a estrutura do futebol. Parabéns pra ele, mas fez mais que obrigação. Não fez mais que obrigação. Parabéns, ué, fez o trabalho dele. Tá zoando, não vou zoar. Mas não fez mais do que obrigação. Não fica nem vermelho. Você revolucionar um esporte é fazer mais que obrigação. Uma pessoa que tá desmerecendo o trabalho, dizendo que ele não fez mais que obrigação. Peraí, eu não desmereci. Então o Tite não fez mais que obrigação. Obrigação dele? É a mesma você coisa. Você exalta aqui? Não, mas peraí. Ele é o santo, você me deu, você me deu. Quando o cara vai assumir... Ele não fez mais que obrigação dele. Quando o cara vai assumir um cargo de treinador do Corinthians, você tem aquela expectativa. Mas você tem aquela expectativa. Mas fazer o trabalho que o Tite fez, esmiuçando ali, tá certo? Porque é muito fácil. Para, vai. Pera, gente, porra, calma. Chega lá o Guardiola tá zoando, na diretoria do Bayern e pega e fala, ó, quero esse jogador, esse jogador, esse jogador. O alemão vai lá e fala, tá o cheque, compra. Agora o Tite, quando ele chega lá na diretoria do Corinthians, pega e fala, quero esse jogador, esse jogador, esse jogador. O Roberto fala, calma, Tite, o negócio é o seguinte, vamos analisar as condições aí, vamos ver o que dá pra fazer. É natural, gente, é normal. Agora lá é diferente, Sombra. O cara fala, quero esse, esse, esse. O cara fala, tá aqui. É diferente a pegada. Pô, cara, trouxe, mas não tô tirando mérito do Guardiola. Ele tá zoando. Não, eu tava mandando entregar. Eu tava que achei que você agora. Eu vi que você tava brincando. Ele o time tá do Bayern. Tá, tá sim. Mas pera lá, o Sombra analisa o Bayern. Tem Lã, tá certo? Tem o Alaba, aí você vai pro meio campo, tem Xabi Alonso. O mundo dos caras é esse, você vê que Thiago Alcântara. Essa é a realidade deles. Aí você vai lá pro meio campo, você tem lá o Ribéry, pra dirigir um time de estrelas, você precisa ser muito bom. O Filipão dirigiu o Chelsea, que era um time cheio de estrelas. O que aconteceu? Quem é Filipão? Mas ele era estrangeiro, né, o Benjamin? Quem é Filipão, mano? Quis bater de frente com o Drogba. Os técnicos passaram em time grande. O Guardiola tava no time dele, né, cara? O Jürgen Klopp é estrangeiro lá, pô. É, alemão. O Jürgen Klopp não é inglês. Alemão, alemão. Continuando com as manchetes do Estádio 97, oferecimento da S. Construindo com valor, também do Extra. Você merece ofertas Itaipava para reunir os amigos e torcer. Você merece o Extra Gol. Também oferecimento de Polo Ar. Com a Polo Ar condicionados e a Samsung, você entra no clima. General Motors, Chevrolet Cobalt. Passe na rede Chevrolet e conheça o novo Cobalt. Aproveite, Motinha! Oh, oh. Ah, tricolor. Motos, rapidinho aqui, não, porque nós recebemos comida, uma coisa difícil. Finalmente, né? Então, olha, o Felipe Martins, né, e o Hamilton dos Santos, que é o pai dele, e o chefe dele, né, a chefe, a Dirce, a mãe dele, estão agradecendo aí, porque eles são os proprietários dessa casa aqui, Rosada Empanados Argentinos. Casa Rosada. Pra gente aqui, tá bom? Na Casa Rosada. Em homenagem ao nosso freguês, Casa River. Rosada. Pô, tá quentinho, mano. Ah, perto de você, sou. River, lá, nosso freguês. Lá no Brooklyn. Na obrigado pela empanada. Então ontem, né, chefinho, São Paulo fez o dever de casa, 2-1, né, em grande estilo, jogou muito bem, né, o São Paulo que lotou Morumbi com 52 mil pessoas, né, quase. Não, não lotou. É, poderia ser mais, mas a gente não entende as contas lá que fazem, né, daquela história toda que a gente até já comentou aqui. Só que é o seguinte, até o dia do jogo o nego falou assim, puta, Sombra, eu não consigo comprar ingresso pra isso, não consigo comprar, o site é mala. É brincadeira, uhum. É brincadeira. Muita gente falando, e inclusive abria, né, algumas janelas assim para você comprar. Muita gente conseguiu comprar de madrugada, por exemplo. O cara ficou clicando, né? Gente, todo mundo consegue comprar ingresso na maior tranquilidade. Por que, que São Paulo não consegue? Não. Qual que é a dificuldade hoje? Daqui a pouco eu te explico. Daqui a pouco. Mas fora do Palmeiras também teve um problema aí. Os torcedores do Palmeiras aí também, para esse jogo aí, contra o River do Uruguai. Tiveram torcedores do Palmeiras aí que estavam reclamando também a respeito da compra de ingresso aí pelo Avante. Não sei também exatamente qual foi o problema. E daqui a pouco eu gostaria de me defender, viu, Motinha? Por quê? De novo! De novo! Quem não, mas espera, agora? Pera. Não, pera. Vamos segurar. Daqui a pouco. Mas quem te atacou? Você. Eu? Não falei nada agora. E eu vou procurar mais ver que você foi incoerente. E aí eu quero ver a sua reação. Sempre, Benjamin. Não, mas eu falei nada agora. Pera, calma. Porque se vai haver um embate, então não é bom. Embate. Não, vai ter. Eu vou já preparar vi, o ringue. Mas não réplica, falei nada agora. Réplica, que eu tô atacando você, eu falei já, nada. Vai ter um embate verbal, a gente já sabe. Sempre, isso vai demorar. Benjamin. Então é daqui a pouquinho. A gente, sempre. Inclusive, então, segura a audiência pra isso. Lógico, o pessoal fica esperando eles se matarem. E o São Paulo aí que se prepara já. Pensando num jogo contra o Audax, né? O Balsa falou, vamos ver quem tem condição de jogo, né? Porque ontem o jogo foi muito pegado, né, chefe? Aliás, por quê? Porque teve que esperar não sei quantos jogos pro São Paulo fazer uma partida com marcação dupla, tripla em cima do adversário? Por que demorou tanto para encontrar o melhor time do São Paulo, senhor Balsa? Por quê? Então, muitos porquês em São Paulo. Ontem o São Paulo fez uma bela partida. E ontem, uma bela partida, e digo pra mim, a primeira bela partida do São Paulo, foi uma boa partida lá em River, mas ontem foi uma ótima partida. Ótima partida, você fala, mas o Trujillanos também foi uma ótima partida, foi. Mas a de ontem foi contra um adversário convincente. O último campeão da Libertadores. Um adversário que já está praticamente classificado para Libertadores da América. É um adversário que já está lá. Já tá lá, é convincente. O último campeão da América, né? Exatamente. Então, São Paulo Futebol Clube ontem fez um primeiro tempo primoroso. O segundo tempo tava ótimo, a não ser depois da falha do Denis, né? Que realmente aí colocou o São Paulo em perigo com aquelas bolas alçadas na área. Borboletou, né? Agora, o São Paulo... Véi, a mulher do Denis, Sombra, não dá a sacola do mercado pra ele carregar com medo que ele solte, né? Quando tem ovo, né, mano? Olha, vou te falar uma coisa. A coisa ontem não tava pra entender, tão bem, né, não sei o que lá, que falha bizarro. Não, e depois no final ele saiu catando borboleta também. De novo? Deu a meu ali, eu falei, meu. Aí o Rodrigo Caio salvou a dele. Olha, Rodrigo Caio, monstro pelo alto. O Denis escolhe a dedo, hein? É, vou te falar, o São Paulo precisa de um goleiro, cara. O São Paulo. São Paulo já tem. Ó, porque o São Paulo tem. Goleiro. Já tem. Defensivamente. Defensivamente, São Paulo melhorou muito. Depois que entrou esse Maicon zagueiro, não tem. Não tem. Nossa, demais, monstro. O cara chega junto, não é grossão, não é caneludo. Não tô falando que é zagueiro de seleção, mas pô, o cara é competente, o Maicon, zagueiro. Incansável. É verdade. E o São Paulo melhorou muito o sistema defensivo, porque o João Schmidt entrou bem ali como segundo volante. Entrou bem. Pena ontem a expulsão. Foi uma pena a auto-expulsão. Infantil, né? Mas ele... Mas foi mirim, né? É, foi mirim. Não já pelo tinha amarelo. Segundo cartão, mas o primeiro que ele tomou por reclamação. Já tinha amarelo, não deveria, né? E o futebol do Hudson cresceu. Não sei se cresceu em função até de ter nego mais competente ao seu lado trabalhando. Escutando, né? Exatamente. Então a coisa melhorou muito. O São Paulo foi uma bela partida. Não é que ela falou, nossa, perdeu 10 gols, deu 32 chutes cara a cara. Não. Sabe aquela partida bem... Michel tava bem ontem. O Ganso, sensacional. O Michel Bastos, mais ou menos. O Ganso foi bem. Muito Nossa, bem. Nossa, o Ganso. E é o Ganso. O Calleri não precisa dizer nada. Ontem, realmente, o São Paulo fez uma grande partida. Agora, vai pegar o Audax. Não é desrespeito ao Campeonato Paulista nem ao Audax. Não é isso. Mesmo porque você vai ser uma broca danada isso aí. O São Paulo tem a final pra ele da Libertadores. Lá. Quinta-feira que vem. É uma final. Não estamos falando de jogar no empate contra o Trujillanos lá fora. O São Paulo precisa do empate jogando contra a altitude e contra um adversário. No Everest. Sombra. Os negros que jogam na altitude, a gente já falou tanto isso no programa, né? É. Passam mal. Passam mal. Então, São Paulo tem que se precaver. São Paulo tem que visar é o jogo. Jogo contra o Audax, que é a final. O São Paulo já tem uma final pela frente. Tinha uma ontem. E tem mais uma agora. Tem que encarar dessa maneira. Se você for encarar com uma final a quinta-feira que vem, você tem que chegar e falar assim, olha, vê quem dá pra jogar, quem pode quem jogar legal condição, contra o Audax. Né? Ah, perdeu, perdeu. Um abraço, tchau. Você entendeu? Beleza, o Campeonato Paulista acaba aqui duas semanas. Um abraço, até mais, tchau. Né? Acho que o São Paulo tem que investir muito mais na perspectiva de Libertadores do que Campeonato Paulista. Aí vai um suporte, escala o Ganso contra o Audax. Escala Calleri contra o Audax. Aí os nego cantam. Imagina. Quebrado, machuca. Aí machuca. Quebra, você tá louco, velho. Aí você imaginou, não ter Ganso e Calleri pra jogar a partida? Calleri aqui? Monstro, velho. Monstro. Tá de brincadeira. E sobre Calleri, o Calleri, ontem, desculpa. O cara, o repórter perguntou pro Calleri se ele tava fechado mesmo com o Inter, né? Não. Ele falou, não, pelo que deu pra entender, né? Que ninguém entende o que ele fala. O que acontece é que é o seguinte: quem quiser ficar com o Calleri tem que pagar um valor. O Inter ainda não pagou esse valor. Ainda não pagou. Então ainda tá aí. Lógico, eu acho muito difícil que o Calleri acabe ficando no São Paulo. Agora, mais do que o Calleri, o São Paulo deveria tentar prorrogar a permanência do zagueiro Maicon também. Muito porque bom, porque torcedor só pensa em atacante. Só pensa... É que nem moleque. Criança quer jogar, todo mundo quer jogar no ataque pra fazer gol. Tem que pensar na defesa. E o Maicon... O Maicon ajudou segurança. Muito a resolver os problemas da defesa do São Paulo. Você xingou muito o Allan Kardec naquele gol que ele perdeu. Nossa. Porra, você tá de brincadeira. Meu cara, ele tinha duas opções de passe. Tinha duas opções de passe. Ele quis fazer o gol. Ele quis fazer o gol. São Paulo precisava daquele gol, porque ele também já tava com um a menos. Os negros fazendo chuveirinho na área. O Denis procurando a borboleta do Amazonas. Você tá brincando. Não dá pra entender, né, Kardec, com o Kardec, velho. Pô, isso é o tipo de gol que não pode perder. Eu vou te falar, dificilmente o Kardec deve continuar no São Paulo. É? Já teve 5 ou 6 propostas aí de clube brasileiro pra ter ele. Ele não tá muito feliz lá no São Paulo, não. Acho que ele vai sair em breve. Mas tem que comprar os direitos, sim, né? Mas acho que ele São vai Paulo sair em breve. São Paulo pagou caro por isso. O Santos foi atrás. O Santos é um dos times que foi atrás do Kardec. Eu acho que o Ricardo Oliveira sai no meio do ano, né? Ricardo Oliveira e Lucas Lima. Assim, e o São Paulo vai ficar sem atacante, porque o Calleri vai embora. Querer o jogador, não. Ok, mas... Não, o São Paulo também acho que não vai fazer muito esforço, não. Mas também não sei se vai vender por menos do que pagou, né? Seria bizarro. Mas o São Paulo tem se que pensar... Se tem 5 nego querendo... Ou 5... Ô, Benja, mas o São Paulo tem que pensar que se o Calleri não ficar, o São Paulo fica sem atacante, velho. É, mas... Ô, Sombra, mas qual foi o problema? O do Centurion ou do Kardec? E o Centurion escorregou lá. Não, o Centurion eu já sei que o negócio dele não é o futebol mesmo, né? Mas do eu já Kardec sei que o esporte do Centurion deve ser outro. É, então eu nem condeno, porque se o Mota estivesse lá em campo e perdesse o gol, eu não podia condenar, porque o esporte do Mota não é o futebol. O do Centurion é o também basquete. Não deve ser o futebol. Então eu não posso condenar quem não é do segmento, né? Eu vi você no Twitter, o cara te perguntando assim, Sombra. Você acha que é melhor o Centurion entrar e jogar na direita ou na esquerda? Você falou assim, pode jogar na direita ou na esquerda, desde que seja em outro time. Claro, desde que seja em outro time, ele joga. Quem sabe, ele vai pro Vitória. É, ai, ai. Tudo bem, são problemas emocionais, mas que resolva os problemas emocionais em outro lugar. Que no São Paulo é terrível. Né? Ô, Kardec, Sombra, pelo amor de Deus, hein? Voltando a falar da altitude contra o The Strongest. Ah, o Everest. Vai jogar no Everest. Então, ontem, o Grêmio ganhou da LDU em Quito. Ah, por isso você tá aqui hoje. Não, porque quando o Grêmio perde, você não tá. Modinha. E eu queria saber quando o que o trouxa lá depois pensa, aquele trouxa lá que cravou que o Grêmio não ia classificar no grupo da morte. Peraí, quem falou aqui foi você. Salamão ali, ó. Teu bunda mole. Nossa, olha só aí, ó. Vem aqui com uma cara de bochechinha oleosa. Deve ter umas 3 semanas que ele veio aqui. Uma cara de choro. Não, senhor, semana passada eu tava aqui. Tá difícil. E outra, só ganharam ontem com um gol impedido, seu bunda mole. Ah, tá bom, verdade. Não, tava impedido. Mas era mínimo impedimento. Não, matava. Chupa, otário, calou a boca já, né? Muito bom. Impedimento, calou a boca já, né, trouxa. Não, eu calei, eu classifiquei igual, trouxa. Aquela mulher está minimamente grave. Ó, manda um saque lá pra Comebol, mano. Cobra lá. Nossa, e outra, só vou falar de times aqui brasileiros que almejem qualquer tipo de coisa na próxima fase da Libertadores. Tá, por exemplo, o seu time é figurante. Que seu time, isso, mano? Não é verdade. O Grêmio então vamos fazer o seguinte, Grêmio, ó. A última vez que o Grêmio ganhou alguma coisa expressiva foi em 2001. Então vamos fazer o seguinte. O Grêmio hoje é um ex-time. Tá bom, então vamos fazer o seguinte. A gente já se encontrou várias vezes na Libertadores e eu te tirei toda vez. Nossa. Então vamos fazer o seguinte, ó. Pera aí, deixa eu terminar. Só um minuto. Vamos lá. Então vamos fazer o seguinte, ó. Ridículo, se o Grêmio encontrar o Corinthians, vamos apostar. Vamos apostar agora aí, mano. Domênico, sabe por que é fácil ele querer apostar? Porque ele sabe que o Grêmio não passa da próxima fase. Se houvesse confronto hoje, ô Sombra, o Grêmio pegaria nada mais, nada menos do que o próprio time do grupo dele, que se classificou em primeiro, que é o Toluca. Ia tomar outra espadada na cara. Mas eu não joguei em casa contra eles ainda. Agora é Toluca e Toluca? Que isso! Não, aí, ô Sombra, só voltando ao assunto que eu tava te falando, o Grêmio tava também na mesma situação do São Paulo, tendo o mata-mata do campeonato estadual. Sim. Ele conseguiu fazer com que a Federação Gaúcha antecipasse o jogo do mata-mata do estadual e o Grêmio foi 7 dias antes para Quito para se adaptar. É, mas ali também que tem que ser 15 para quem quiser. Então, mas funcionou. Funcionou, porque ontem os jogadores do Grêmio conseguiram. Mas o São Paulo não tem como antecipar. Muita gente falou que o São Paulo tinha que viajar ontem. Funcionou, porque o LDU tava fora praticamente. Não tava, mano. Se o LDU ganha, ele passa, mano. Mas era o último colocado do grupo. Nem a torcida do LDU foi no jogo. Mas olha, daqui a pouco nós teremos o grande embate aqui no estádio 97. Do Benja e do Mano. Eu não sei qual é o cerne da questão. Eu também não sei. Mas acho que teremos aí um grande embate. Aquela música. Mas muito antes disso, né, Benjamin? Ô, Mano, por favor, você pode falar do cartão Zoom, mano? Opa. Mas é claro. E aí eu quero ver a coerência do seu Benjamin Bach. Nossa. Já, não tem problema. Eu gostaria de só saber o assunto. Não, você vai saber em breve. É igual notificação judicial, só vai saber na hora. Ele tá querendo te pegar no pulo, Benjamin. É, Vieira, meu amigo. Quer ganhar R$5 de crédito no seu bilhete único? Quero. Então se liga só como é fácil, hein? Baixe agora mesmo o aplicativo Zoom no seu celular, cadastre o seu bilhete único favorito e pronto. Ganhou R$5 de crédito nele. Sem pegadinha. Aqui não tem conversinha fiada não, Paquito. É isso mesmo, você ganha R$5 de crédito nele. É legal demais, Motinha. Quem lógico, hoje em dia dá dinheiro assim? Ninguém. Só o cartão Zoom e o Silvio Santos, velho. É isso aí. Oi. Zoom é a evolução da conta corrente. Com ele, você pode colocar crédito no seu bilhete único a qualquer hora, em qualquer lugar, tá legal? Você nunca mais vai pegar aquela fila na segunda-feira de manhã pra reabastecer com créditos o seu bilhete único, tá legal? Agora você tem Zoom pra salvar a sua vida. Não perca essa, ganhe R$5 e conheça o jeito mais rápido de colocar crédito no seu bilhete único. Baixe agora mesmo o Zoom no seu celular. Você não sabe como é que se escreve? Eu vou soletrar pra você. Fala pra nós. Z-U-U-M. Z-U-U-M. M de mano no final, tá legal? Quer saber mais? Acesse aí zoom.com.br/bilhete único. E lembrando também, você, amigo 1, ouvinte do Estádio 97, que ligar aqui dizendo essa frase magnífica, tá certo? Se liga só, anota aí pra você não esquecer, porque você vai ganhar um baita prêmio, hein? Recarregar meu bilhete único ficou mais fácil com Zoom. Anotou? Recarregar meu bilhete único ficou mais fácil com Zoom. O cara ganha, não é que ele concorre, ele ganha um crédito de R$50 no cartão Zoom. Boa, mano. É isso aí, Estádio 97 também tem oferecimento da Esser. Presta atenção, amigão. Você sabe que eu sou o GPS Man. Eu conheço essa cidade inteira como a palma da minha mão. E sabe quem também entende de localização? Lógico, a Esser. Os empreendimentos da Esser estão sempre perto das grandes avenidas e estações do metrô. E todo mundo faz questão de ter metrô por perto, não é não? Pô, morar perto de estação de metrô, pô, não tem nada igual. É uma mão na roda. E a Esser tem excelentes oportunidades para quem quer investir também em imóveis comerciais, com toda a estrutura e uma arquitetura inovadora para empresas de diversos tamanhos. Então, olha, você está querendo montar teu escritório de advocacia, teu consultório médico, enfim, você quer abrir o seu negócio numa localização privilegiada com fácil acesso para os seus clientes e funcionários? É com a Esther que você vai fazer isso aí. Você vai lá conhecer o Metrô Office Mó em Santo Amaro, o Design Office Tower na Barra Funda, o Attitude Office no Pacaembu e o Bela Augusta, que fica aqui pertinho, pertinho da rádio, Rua Augusta e Bela Sintra. Tá aqui do lado, tá do lado. Vai lá visitar que é maravilhoso. Pode ligar, 3666-0900. 3666-0900 e fale com o consultor Esser, porque você também vai querer um Esser. É Esser que eu quero, amigão. Abração pro Rafa, pro Alan Horn, pra toda a família Esser. Estádio 97, aqui sempre na Energia 97, mas daqui a pouco o grande embate aguardado aqui no programa, né? Não pelo da minha parte, que eu não sei nem do que se trata. Hoje vai ser uma luta épica, Sombra. É. Eu só peço coerência. Dizendo que é pela categoria justiça. Coerência. Categoria coerência. Domênico, voz do coerência rock. Coerência e justiça. Olha, ele tá... eu venci! Eu venci! Você é o Scooby-Doo, cara. Scooby-Doo é Scooby-Doo ou é o Stallone? Scooby-Doo! Agora faz o Stallone. Eu venci! Faz a boca torta. Faz o Scooby-Doo, tá todo arrebentado. Faz salsicha. Ei, Scooby, onde está você? Ei, salsicha! Certo? Ô, mano, é Dodô, velho. Daqui a pouco vocês vão ter esse duelo. Sim. Você escolhe a arma primeiro: britadeira, martelo, serrote ou furadeira? Caraca. Martelo. Martelo. Você, Benjamin? Britadeira, velho. Que britadeira é heavy metal, velho. Se você for pra um duelo desses, meu amigo, passe na Dutra Máquinas, cara. Dutra Máquinas é a mais completa loja de máquinas e ferramentas do Brasil. Olha o beijinho aqui, rebocando, mano. Ó. Meu Deus do céu. Só sai... Nossa, tá cheirando mal agora. Estádio 97, tem o presente Dutra Máquinas. Olha, a Dutra tem toda a linha de ferramentas para construção, ferramentas automotivas, solda, geradores de energia, jardinagem, lavadoras de alta pressão. São mais de 30 mil itens das melhores marcas. E hoje, o destaque vai para a linha de ferramentas elétricas profissionais da DeWalt, empresa com 20 anos no Brasil e que possui as melhores tecnologias voltadas a você que procura qualidade profissional, rendimento e robustez em ferramentas elétricas, como furadeiras, parafusadeiras, marteletes, serras, lixadeiras e esmerilhadeiras. Será que o mano vai esmerilhar o Benjamin? As ferramentas DeWalt são produtos feitos para durar. Tem 3 anos de garantia e 1 ano de manutenção grátis. E você encontra a linha completa DeWalt na Dutra Máquinas. Lembre-se, ferramentas e máquinas é na Dutra Máquinas. 5 lojas à sua disposição. Uma fica na Marginal Tietê, junto à Ponte Vila Guilherme. E você ainda pode comprar tudo pelo site dutramáquinas.com.br. Estádio 97. É, estádio vai agora trazer os seus ouvintes. E ó, lembrando, olha, hoje além do boné Vista Aérea Estádio 97, além da camiseta, fit camisetas e Estádio 97, hoje também temos aqui pares de ingressos pro jogo Corinthians e Red Bull, tá bom? Presente do Sem Parar. Então se você for corintiano e ligar, você ganha na hora o seu par de ingressos pro jogo, que é quarta de final? Quarta de final do Campeonato Paulista, não é isso? Para as quartas de final do Campeonato Paulista, presente do Sem Parar, que também é patrocinador aí dos jogos do Campeonato Paulista. Vamos aos ouvintes, 3284-7097. 3284-7097. Oferecimento de Chevrolet Cobalt. Passe na rede Chevrolet e conheça o novo Cobalt. Aproveite! Também o oferecimento de BV Financeira. Precisando de ajuda para pagar as contas de início de ano? Ainda bem que tem uma BV pertinho de você. Ligue 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. BV Financeira, o seu crédito está mais perto do que você imagina! senhor aceita um cafezinho? Não, eu quero chocolate. Eu só quero chocolate. Domênico, você prefere chocolate ou café? Chocolate. Café, lógico café. Ah, olha, ainda você mais, viu? Ainda ah, mais no dia... Olha. Não, que eu tava cantando chocolate, é isso que eu falei. Ah. Quando você me perguntou, claro, café, café é o estilo da vida. E hoje é o dia mundial do café, hein? Mas se fizer uma pesquisa mundial, acho que o chocolate não... Não. Não, o café ganha. Tá hoje, hoje café é o que, ganha, Domênico? Café ganha. O Domênico café ganha, que, ganha, o que, tá que é louco. Hoje, Domênico? Dia Mundial do Café. Porra, até o café tem Mundial, não, Palmeiras não? Palmeiras tem em 51, se você soubesse ler um pouco. Calma, Domênico. Quer que não. Eu coloque o áudio do William Bonner? Domênico. Não? Quer que eu ponha o Jornal Nacional falando, William Bonner? Põe, quer que eu ponha? Daqui ele fez uma errata no dia seguinte depois, né? Então procura errata e coloca aqui. Não, isso não. Não, na verdade é que o William Bonner, o Domênico estudou com o William Bonner. Todo mundo sabe. Fizeram amigos. Senac em Guarulhos, tal. Ambos disputavam. Ambos disputavam. Pô, o Rudy tá imitando o Bonner agora. Deu ao Palmeiras esse direito. Deu direito. Mas onde tá no site? Eu não vi. Bom, põe no Facebook. Quer que eu ponha no Facebook, não? Pra você ver? Põe no site da FIFA. Eu ponho no Facebook também. Não, eu quero ver o site da FIFA. Se quiser, não. Põe no Facebook. O seu também. Facebook não tem chancela na taça da FIFA. Segue o jogo, sem fato. O meu Facebook é muito mais honesto. Não alô. Sei. Ah, e é uma opinião alô. Que eu não sei. Ah, você vai duvidar do meu Facebook? Ah, não. Não dá pra hoje pera, em dia. Com ele, com ele. Com ele, não é com você. Você nem fui chamado na história. Aqui. É, é. Tá? E já tô torcendo pra você ganhar desse trouxa. Alô. Boa, boa, lá. É, não sei nem que assunto é, mas... Você vai tomar fumo, é. Rapaz. Alô. Vai tomar fumo. Alô. Opa, quem fala? O Domênico é idôneo, o Benjamin. Aí, o Domênico? 100%. Eu boto minha mão no fogo pelo Domingo. As duas? Não, uma obrigado, só, mano. Porque senão eu perco uma. Ah, vai, vai que isso, mano. Pode pôr que não tem problema, não. Alô. Beleza. Já pega as ataduras. Quem fala? Com luva de amianto. Fábio do quê, Fábio? Fábio Chiorino. Chiorino? Isso. Você há quantos anos, Fábio? 34. 3.4. E o bairro? Eu moro em Santo Amaro. Santo Amaro é nós. Eu moro ali perto do Borba Gato. Da estátua. É. Borba Gato. É. Ô, Borba velho, Gato. E o time? Palmeiras. Ah, nós. É. Eu, Domênico, podia ser nós. Uma das principais reclamações é da galera que é sócia do Avante aí, que é o plano de sócio-torcedor do Palmeiras, é que houve um problema no sistema aí e o ranking dos caras aí que tinham 100%, ou seja, aqueles caras que teriam a prioridade de compra, certo. Muitos deles aí teriam a isenção no, na compra do ingresso, enfim, pelo... Deu problema hoje? Pelo número de frequência no estádio aí. É, eles disseram que esse ranking aí tá totalmente deturpado, um cara que era 100% passou a ser 43%, sei lá, e isso tá impossibilitando muitos palmeirenses aí de poderem comprar o seu ingresso pro jogo de hoje. É, tem muitos palmeirenses aí que estão revoltados aqui no Twitter aí, contando complicado, o problema de cada um aqui, e a coisa tá russa. Complicado, hein? Ô, velho, e hoje, hein, cara? Hoje, situação difícil, né? O que você acha? É, eu acho que o Palmeiras hoje... É bem provável que classifique, né? Não pelo seu jogo, mas concordo com o Domênico, acho que até fazer 3 gols no jogo de Libertadores é difícil. E até porque o Palmeiras joga pensando nos 2 jogos, né? No seu e no do Rosário Nacional. Mas acho que uma resposta que pode vir da arquibancada, dependendo de como for o clima do jogo, a reação da torcida, a postura do time. É o que pode se esperar desse Palmeiras para o Campeonato Brasileiro. É, porque também se a gente for analisar, o Cuca chegou agora, também chegou... Exatamente. Praticamente pegou aí o time já num estado bem difícil de classificação, né? Ele precisava, ele pegou aquele jogo antes do Rosário, né? Ele precisava vencer o Rosário fora de casa para poder ter uma chance maior. Ele, né? Assumiu com o jogo contra o Nacional lá, né? Depois que o Palmeiras tinha perdido aqui do Nacional, o primeiro jogo dele na Libertadores foi contra o Nacional lá. Que também já era uma pedreira. Não, o primeiro jogo foi o Rosário, não foi? Não, depois ele jogou com foi contra o Nacional lá. Ah, é? Não tô lembrando não direito. Foi a estreia dele, foi fora. Foi contra o Nacional lá? Isso, e já perdemos depois... o jogo lá, né? Que foi acho que 1-0, né? Isso. É verdade. Bom, o Palmeiras, na verdade, se realmente se concretizar de... Vamos lá. Tomara que não, né? Mas se perder a classificação, ele não perdeu hoje, não. O Palmeiras perdeu a classificação, repito, na minha opinião... Contra o River Plate lá. Não concordo, Dodô. É porque venci um jogo fácil lá. Mas, Dodô, é jogo fora, é chato, é uruguaio. Mas eu acho que o Palmeiras perdeu o time aqui pro Nacional. É o mais fraco da chave, ô... Eu sei, mas, ó, por exemplo, eles empataram com o Nacional. O tudo bem, mas perderam duas do Rosário. Então, assim, é o time que faz a diferença na chave. Eu falei antes dos jogos. Esse é o time mais fraco e quem perder pontos pra esse time vai ficar fora. É que às vezes esses times surpreendem. Por exemplo, na chave do Grêmio, todo mundo dava o Toluca talvez como fiel da balança. É verdade. Mano. O Toluca acabou saindo como cabeça de chave, tá certo? E vou te falar mais, mano. Anos luz à frente do segundo que hoje é o Grêmio. E vou te falar mais, viu, mano? Falando agora sem brincadeira, cara. O Toluca joga bola, cara. O Toluca é chato. É um time bom de bola. Então, os times mexicanos, eles já vêm numa crescente já faz algum tempo. Tem o Toluca, tem o Pumas, né, também, mano? Que tá bem colocado aí também. Inclusive, do ranking geral de classificação aí pela ordem, tá lá o Atlético Nacional da Colômbia, seguido pelo Toluca e depois o Pumas. Ou então isso, Pumas e Toluca. Pumas e Toluca, isso mesmo. Então, tem que respeitar sim, velho. Não pode dar mole, não. Adversário fácil, né? O problema não é só fazer o resultado de três aqui, marcar três gols nos caras. O problema é ganhar o Atlético e ganhar lá, né? É esse que é o problema. Num jogo em que... O Nacional. O Nacional, desculpa. Num jogo em que os dois, o empate, classifica os dois, né? O Palmeiras não fez uma boa Libertadores, né, Domênio? Independente dessa não fez. Não. Mas você já falar não fez como se já tivesse saído. Até agora não fez, ó. Até agora não fez. Não faz. Não vem fazendo. Se o Palmeiras não classificar, não pode ser chamado de uma injustiça, nada disso. É um time que começou a Libertadores repetindo erros do campeão Copa do Brasil, né? Então não, o Palmeiras ganhou a Copa do Brasil muito pela empolgação, pela força da torcida, mas definitivamente não jogou brilhando o olho do torcedor, né? E a gente fala muito, né, de os clubes serem reféns de uma má fase de mandar a técnica embora. Mas às vezes também precisa ser analisado que um time sendo campeão de um torneio mata-mata não significa que o técnico tenha que ser mantido. E talvez se o Marcelo Oliveira não tivesse virado o ano, é que ninguém manda embora técnico campeão, né? É difícil, mas, né? Mas se o Marcelo Oliveira, talvez, sei lá, no comecinho do estadual, antes de começar a Libertadores, de fato, já percebesse que o grupo não estava jogando com ele, era o Palmeiras... Como o Palmeiras queria, né? Como o Palmeiras e o próprio Matos falou, né? O Palmeiras queria ter mandado ele embora. Olha, o problema é você... É difícil você tirar um treinador... campeão, né? É muito difícil. É muito complicado. Você vai e ele veio a peso de ouro, assim, né? Porque... Não o valor financeiro, Dodô. Mas assim, o cara ganhou dois brasileiros, né, Domênico? Então, ele veio nesse. E ganhou a Copa do Brasil. Ganhou a Copa do Brasil pro Palmeiras. Então, assim, é difícil. Aí você tira esse cara campeão, e aí o time, de repente, coloca qualquer tipo de treinador lá, que fosse o Cuca, por exemplo. E ele não vai bem também. Iam falar um monte, velho. Mas por que trocaram o cara que era campeão? Sempre tem isso, não tem jeito, sempre, velho. Sempre. O futebol, ele tem que ter o resultado sempre a seu favor. Senão, tudo é criticado. Tudo é errado, tá tudo mal feito. Né? Não tem jeito, é assim que funciona. Infelizmente. Bom, vamos ver o que vai acontecer hoje, né? Se gostou da escalação com dois centroavantes, parece que é isso que vai vir aí hoje, hein? Alexandre e o Barros. Não, dois centroavantes. Tem que jogar, não dá pra administrar nenhum resultado. O Palmeiras tem que jogar pra fazer o máximo de gols possível e esperar o que vem do Nacional e Rosária. Agora, reitero que eu acho que a questão desse jogo não termina hoje, né? Então, o Palmeiras, de novo, contratou muitos jogadores e é preciso manter esse elenco. Mesmo que alguns jogadores não tenham ido bem nessa Libertadores, como é o caso do Lucas, por exemplo, do próprio Barrios, que, enfim... demorou para se encontrar, para voltar a fazer gol. O Palmeiras precisa estar com esse elenco, com o Cuca, para também sair de uma fila incômoda, que é o Campeonato Brasileiro, que não ganha desde 94. Ô, Fábio, passou para minha cabeça uma ideia bem idiota, bem absurda. Não, vocês falaram, vai jogar com dois centroavantes? Eu ia perguntar para você, imaginou se tivesse uma regra do futebol, um negócio assim, que você falou assim, ó, você pode trocar, tirar um centroavante e botar mais um goleiro. Dois goleiros? Você imaginou isso? É, porque joga dois centroavantes, né? Você imaginou isso? Ó, tirar dois na mesma posição? Vou tirar um jogador de linha e vou pôr... Mas você acha que um goleiro... Caraca. Mas um goleiro não atrapalhou? Não aconteceu mais nada. Então, mas aí fica a questão. Se você tá lá precisando segurar o resultado... Porque você só vai querer dois goleiros se você quiser segurar resultado, né? Você vai abrir mão de atacante, você tá segurando o resultado. Vocês fariam isso? Ah, tem jogo que eu faria. Meteria dois goleiros? Opa, eu acho que mas como que você faria? Eu acho que o goleiro atrapalha o outro, igual do meio. Você colocaria um em cada canto e falava um mais adiantado e o outro atrás? Não, aí ia ter que fazer aquela risca lá no pé, né? Na meio trave. Zagueiro. Sabe aquela risca é que o goleiro faz no meio do gol? É. Que ele bate, raspa a chuteira assim. E bola no meio, quem vai? Não, então, aí que tá. Bola no meio, quem chega primeiro na bola. Mas você mas pra não ter os dois, por exemplo, pode o Denis ficava embaixo da trave. O Denis, por exemplo, eu ponho um adiantado e outro na linha. Eu ponho o Denis e o Cássio, bola aérea não passa o outro. É tipo posição aéreo, de tênis de dupla? Um pega aéreo. É verdade, é verdade. Coisa louca, né, cara? Um pega mais. É isso, velho. Ô, Chiorino, peraí. Vem lá, vem. O teu nome completo qual que é? Fábio Chiorino Mônaco. Você é famoso. Ou é um homônimo? Famoso por quê? Você faz programa joga em TV curling? Que foi? Desculpa. Você joga curling? É, eu sou aquele rapaz que ganhou 15 tweets de fama ao fazer uma foto jogando curling em casa com chaleira e pedras de gelo. Junto você, velho! Você é o cara, olha meu. Aqui, ó. Olha eu, aqui, sou jornalista, eu sou jornalista, mas só me reconhece pelo câmbio. Olha aqui, eu tô lendo aqui no Terra. É. Você deve ter recebido por Twitter ou e-mail a foto ao lado. Um homem jogando curling em casa com um rodo, uma chaleira e algumas pedras de gelo no chão. Em poucos dias, a imagem virou febre na internet e transformou Fábio Chiorino, o courier, em questão... em uma espécie de celebridade anônima da rede mundial de computadores. Em menos de uma semana, a foto foi visualizada, segundo o próprio Chiorino, por pelo menos 20 mil pessoas. Caramba. E o jornalista de 28 anos, torcedor do Palmeiras e do Juventus, coisa que ele omitiu no ar, afirma que nem mesmo esperava a repercussão do viral que ultrapassasse o limite do círculo social dele e de sua mulher. Pô, a ideia Amanda foi... Ansaldo... a responsável por publicar a foto no Twitter. E aí a matéria é longa. É, essa matéria assinada pelo grande jornalista Emanuel. Olha, era uma meia-noite, minha filha estava dormindo e nós pensamos, vamos fazer agora? Colocamos algumas pedras de gelo no chão para dar mais cara ao cenário e tiramos a foto. Até fiz uma cara de concentrado para jogar, completou o jornalista. Fábio reconheceu que apesar do sucesso da foto e da simpatia pela modalidade, não é um grande fã do curling a ponto de nomear ídolos. Mesmo assim, contou já ter acompanhado alguns jogos da modalidade antes mesmo da Olimpíada de Inverno de Vancouver. E a matéria é longa. Tá bom. E tem a foto dele aqui, ó. Vejam bem, vejam meus amigos aqui do estúdio. Mas a ideia foi tua ou foi da tua esposa? Amanda Ansaldo. A ideia foi da minha esposa, porque a gente tava vendo a nossa filha. A foto aqui. A nossa filha tava dormindo e aí ela falou, nossa, mas como parece, né? Uma chaleira, né? Essa pedra. E aí sabe quando tem aquela troca de olhar estúpida de um casal pra ter uma ideia mais estúpida ainda. Sim. E aí a gente falou, bom, vamos recriar esse curling de uma forma tupiniquim, né? Afinal, aqui não tem gelo, não tem neve, não tem Olimpíadas de Inverno. E aí a gente fez essa famosa foto que até hoje... Muito legal, viu? Esse olhar estúpido acontece muito entre o Sombra e o Ben. Muito bem sacado isso aí, viu, cara? Ah, valeu. Ô, Sombra, você agora, falou... Agora, pera aí, Chiorino, porra, velho. Mas você quer falar da vida do cara? Lógico que eu quero falar da vida do cara. Ele não quer, velho. Não, ele não quer. Como ele não quer? O cara é famoso. O cara é famoso. É, tem que ser explorado. Agora, ele falou assim, pô, minha filha dormiu e a gente não tinha o que fazer. Caraca, Chiorino. É hora de fazer outro filho. E fazem, Chiorino. Tanta coisa boa pra fazer que a filha dormiu. Você foi tirar foto de chaleira e rodo. Ó, posso me defender? Não. Não, velho. Você tem que ter passado o programa aqui é injusto, antidemocrático. Deve se defender. A mulher tava de resguardo. Ah, mas que resguardo? O Supremo não, aqui diz falar, que vai, você tem direito a ampla defesa. Não, quero dizer só que foi uma noite normal, mas houve outras noites que a gente foi além do curling, tanto que depois disso eu tive um segundo filho, né? Viu, Benjamin? O cara não é oco, não. Ele jogou curling depois sinuca. Não. Cara, não é oco, não. O Benjamin tá achando que você era oco, velho. Não, oco. Tem dois filhos, cara. Ele achou que você era oco, velho. Mais uma pergunta aí, Benjamin? Sim. Eu tenho todo o direito de perguntar a partir do momento que você se tornou uma figura pública e nós aqui estamos curiosos. Ele tá descontando em você, velho. Descontando o quê? É, o pessoal fica perguntando pra você o tempo inteiro. Ué, não posso falar com o ouvinte? Claro, deve. Aqui é um programa de rádio. Lógico. Uma democracia, né? É, e um programa de rádio. Sim. Ele fica lá jogando videogame, ele não quer falar com o ouvinte. Ô, Chiorino. Oi. Mas aí, qual foi? E depois disso aí, deu alguma repercussão? Te procuraram? Rolou alguma coisa a mais ou morreu aí? Não, rolou. Até depois teve uma marca de uma marca de hidratante aqui no Brasil, que era da Noruega. É, que, enfim, a Noruega é uma potência de cana e todos esses países nórdicos. De bacalhau também. É. Tá e bom. Aí eles fizeram um evento aqui no Brasil com a pista de curling, né, no gelo, papel dourado. E aí me convidaram para ser uma espécie de embaixador desse evento. Rolou um turu? Não rolou. Infelizmente não. Porra, te deram um pacotinho de creme. A única coisa que eu ganhei de fato com isso é que, sei lá, duas, três semanas depois disso, por eu ter utilizado as redes sociais. Na época eu trabalhava numa agência de comunicação e eu fui convidado para assumir uma área de inteligência digital da agência. Oh. E aí viram que parou aí te mandaram embora. É, o Curly. Porra, mano. Na hora de você deslanchar, pô. Não, eu fiquei 9 anos nessa agência que hoje aí eu voltei pra redação, hoje eu sou jornalista dos canais da ESPN. Oh, isso aí é o seguinte, muita gente hoje acha que o cara só pode se dar bem trabalhar em rádio, televisão. Hoje a internet possibilita, cara. Basta uma pessoa ter criatividade e ousadia. Tem canais que e inteligência. Meu amigo, hoje. As potências, outro dia eu tava lendo uma matéria que tem cara no YouTube, os moleques youtubers. Ganhando 200, 300 pau por mês. Youtubers. 300 mil reais por mês. Daí o cara, o Fábio Chiorino, fez um negócio, teve uma criatividade, virou um viral. O cara colheu frutos disso, tá vendo? Parabéns. Da hora, bacana, não é verdade? Né? É, valeu. Tem que ter criatividade. Lógico. Muita criatividade. Aí consegue. Ô, Fábio, mais alguma coisa a declarar? Tá nervoso? Não, tá esperançoso? Tô ansioso, né, pela partida, mas eu tá só... Tá desenganado só. O Sombra falou aí, ó, talvez eu seja uma ideia estúpida. Eu não acredito em ideia estúpida, eu acredito em ideias que não são... A ideia estúpida é aquela que não é discutida. Você falou de o Palmeiras ter dois goleiros, é melhor... Eu falei de um time, hipoteticamente. É, mas assim, no caso do Palmeiras especificamente, eu acho melhor manter um goleiro e ter pelo menos um meia, né, que é o que faz... Bastante falta para esse Palmeiras, que ainda parece que o Cleiton Xavier hoje vai ser relacionado com o jogo, enfim. Uhum. Mas efetivamente o Palmeiras está há quase 2 anos sem jogar com um meia de ofício, ou um meia que não represente problemas físicos e comportamentais, né? Isso foi uma indireta para alguém. Ah, com certeza. É uma indireta para algum chileno aí. Que, enfim, uma confusão com um integrante do programa também. É. Não. Que gosta de falar que ele é o meia do programa. É. Que pôs Ademir da Guia, ele foi o cara. Obrigado. Quem falou isso? É. Quem falou isso aí? Só se tiver de fogo. Não, é o só toma fogo bravo. É só café, café, café, café, café, não, café. Não, só toma café. Não, não toma café não. Café ele alcoólico. Ele tá tomando outra, é álcool. O Palmeiras teve grandes meias depois do Ademir da Guia, viu? Ô, Curlier. Deles foi de Djalminha. Fraco, não? É. Tudo de bom então. Pra você, viu, Curlier? Valeu, obrigado pelo papo aí, parabéns pelo programa. E Domênico, meu velho. São Genaro jogue por nós também. Ah, não, por nós e pelo Nacional. Pelo Nacional. Precisar de dois hoje. Eu queria também dar parabéns pra uma pessoa que merece, né? Quem? Eu. Por quê? Eu que descobri que o cara jogou. Sim, você tem que dar parabéns. Você tá se auto-parabenizando, tá parecendo. Não, olha, vou falar. É o Palaia. É o Palaia do estádio. Faz uma auto-entrevista. Tá carente, hein? Posso fazer, Benja? O que você achou aí do Curry? Pô, legal pra caramba. Vamos levar ele lá embaixo pro pessoal tirar uma foto dele. Ô, Fábio! Não precisa, não basta você conversar com o Tchau, boa noite. Valeu, boa noite. Um abraço pra vocês todos. Valeu. Tchau, tchau. É oco, você não tem conteúdo. Mas e o embate aí? Ah, calma, o embate vai ter o seu lugar na hora certa, no momento apropriado. Embate não, porque da minha parte não tem nada. Será que não corre agora não? Corre não. Tá medrando, hein? Não tô medrando. Porque embate é se eu tiver chamado para a briga alguma discussão. Eu não chamei, eu não sei. Calma, você não sabe o que ele vai falar? Então não é embate. E se ele falar alguma coisa, você vai ter que querer. Borrão, aí é diferente. Mas você não mostra. Eu não mostro, eu tenho argumento, é diferente, Montinho. É diferente de você, velho. Uhum. Eu não vou gritar, falar, mãe, ame tua mãe, e vou bater porta, e vou fazer xiliquinho lá na cozinha. É. Ô, mano. Bundão. Sim. Vamos falar da Polo Ar, mano? Opa, com certeza, com o maior prazer. Bundão. Para de ofender o Mota. No bundão não ofender. É sim. É a música do traje, lembra, Dodô? Bububundão, Bububundão. Isso foi sucesso na casa do Domênico e do Ben. Você tá louco? Só você não ouviu essa música. Eu gostei. Eu nunca ouvi. Tá brincando. É verdade. Vamos, rapaziada, mas... caramba. Ah, deixa o traje pra lá. Não, mas tocou essa música pra caramba. Ah, sim. Ah, na tua casa. Não, o Domênico não tocou? Tocou em rádio, ó. Eu toquei isso aí no rádio, pô. Ah, é naquela época que você trabalhava em rádio brega, né? Rádio brega vai tocar o mundão? Sim. É, Domênico Gato, que calor que tava hoje. 32 graus, Montinha. Nossa, velho. O capeta demais, tava se abanando hoje na Paulista, cara. Vocês gostam? Nossa senhora. Chupa. Não, mas por isso mesmo, a Polo Ar tá aí pra salvar o mundo, cara. É, então. Não, o Greenpeace tá aí pra salvar o mundo, a Polo Ar, velho. Boa, o bagulho é louco. A Polo Ar Condicionados, que é a maior distribuidora do país, está com uma nova parceria aqui no Estádio 97, hein, galera? A Samsung, cara. São aparelhos com design e com estilo, Motinha, inconfundíveis. Os aparelhos da Samsung são top, cara. Podendo contar com o sistema Virus Doctor. Aí você vai me perguntar, mano... Que é isso? Qual que é o sistema Virus Doctor? Ô, mano, qual que é o sistema Virus Doctor? É um sistema, Vieira, que elimina 99% de vírus e bactérias, cara. Olha só que bacana. O cara que tem rinite, tem problemas respiratórios, o cara nunca mais vai sofrer com isso, tá legal? Boa. E hoje eu vou falar de um aparelho específico aqui, legal pra caramba. Esse é top demais. É o ar-condicionado multi-inverter quente e frio da Samsung, cara. Ele tem uma tecnologia que permite, com uma única unidade externa, atender múltiplas unidades internas. Ou seja, sabe o que isso significa? O que, mano? Significa economia de espaço e de dinheiro. Olha só que legal, hein? Acessando o site ou ligando na Polo Ar, você encontra este e outros aparelhos da Samsung em condições únicas do mercado. Tenho certeza que você vai fazer o melhor negócio da tua vida. Tá legal? Então você já sabe, amigão, com a Polo Ar Condicionados e a Samsung... Você entra no clima! Boa! É isso mesmo. Estádio 97 também tem oferecimento de Chevrolet Cobalt. Passe na rede Chevrolet e conheça o novo Cobalt. Ah, aproveite. Tem notícias do Corinthians aí? O... Oco. Mota. Não. Oco é seu pai. Ah. Cabeça dele. É sempre assim. É por seu pai. Oco, ele me ofendeu. É tua mãe. Ué, ele me ofendeu. Pô, mas vai, vai com argumento. Ué, eu vou com ele argumento. Não falou teu pai e tua mãe, ele falou oco. Oco é legal. Traz uma fórmula de matemática, de química, inventa alguma coisa. Pi ao quadrado, vai, agora melhor, toda né? Ofensa, vai pi ao quadrado. É, puta ofensa legal, nossa. Vai, mano. Ô, mano, o Corinthians tá tentando trazer aí pro Tite, que o Tite pediu aí. Ô, Mota, você sabe o número do pi? 3,14. Tá, não sabe o que é. Calma, você pergunta em. Ele vai falar que pi é o meu vizinho. Ele vai falar pi o meu vizinho, não sei. Ué, ele que vocês perguntaram ele vai falar que pi. Não deixou. Ele vai falar que pi vem antes do K, que é o é que aquele ele gosta. Que usa quando fala palavrão no ar. Olha, e o Tite pediu um meio-campista, né, mano? E um atacante aí pra direção do Corinthians. E tá tentando trazer aí até o dia 20 que fecha a janela, né? Acho que é o Vidal e o Miller. Pra jogar, pra ficar no banco, né? Pra compor elenco, né, mano? O Miller é em São Paulo, né? O Thomas Miller. Um seria o Sanches, né, mano? Do Atlético Nacional. E o Moreno também, do Atlético Nacional. Também. E atravessar o Santos. Ué. Olha, Motinha. Quem tiver mais, chora menos, né, velho? E o outro seria o Marquinhos Gabriel. Então, Mota, com relação ao Marquinhos Gabriel... os árabes já disseram que eles pretendem aí cobrar a quantia de 3 milhões de dólares e que eles não abrem mão do valor à vista. Eles não querem parcelar isso daí. Eu acho que é inviável essa quantia para qualquer clube brasileiro, cara. Eu acho que nenhum clube brasileiro vai investir esse valor no Marquinhos Gabriel, ainda mais à vista. Você acha que vale, mano? Independente de ter grana ou não? Não, eu acho que o moleque até teve uma boa atuação aí quando ele vestiu a camisa do Santos. Mas hoje o futebol brasileiro precisa trazer mais protagonistas, né, velho? O cara tá cobrando aí, sei lá. Três pau por um moleque pra ser coadjuvante, estão falando uma quantia aí mais... Sabe? É um negócio meio... até é uma afronta, cara. 3 milhões de dólares hoje... Por exemplo, o Corinthians, quando trouxe o Renato Augusto, ele gastou 3 milhões de euros, 4 milhões de euros por 50% do passe do atleta, mas era um cara que tava jogando na Alemanha, velho. Oh, e ele veio pra fazer o meio campo do Corinthians. Era um cara que no Flamengo tinha jogado muito. Você pega aí, o Corinthians quando comprou o Guerreiro, pagou também 3 milhões de euros, mas era um cara que tava lá na Alemanha. Agora o Marquinhos Gabriel, com todo o respeito, o cara jogando no Al-Nassr, velho, os caras tão perdendo a mão. Qualquer um vale 3 milhões de dólares hoje em dia. E o Kardec, mano, Kardec você queria? Kardec sair de São Paulo no meio do ano. Olha, então o negócio é o seguinte, cara, vamos ver o que vai acontecer aí. Eu acho que o Marquinhos Gabriel aí, pela bola que ele jogou no Santos, credencia ele pra estar novamente no clube grande. Mas vamos ver qual é que vai ser. É, com relação aí, por exemplo, com dinheiro, a outros, né, atletas, véio, do Atlético Nacional, eu não sei até que ponto que vale a pena trazer, Motinha, porque o Atlético Nacional também tá na Libertadores e os atletas que jogaram na Libertadores não podem ser inscritos por outros times. A menos que o Corinthians tenha um plano de estar trazendo alguém pro Campeonato Brasileiro, aí eu acho que vale a pena o investimento. Mas eu acho que se o Tite pediu algum reforço agora, a diretoria do Corinthians já deve estar trabalhando também para inscrever esses atletas na próxima fase da Libertadores, quando for possível novamente. Então, vamos aguardar. E, ô, mano, nunca teve muito colombiano que deu certo aqui, né, cara? Foram poucos, né? O Rincón, o Rincón, o Aristizábal jogou bola uma época. Mas você vê como são muito poucos, né, cara? É, realmente, os jogadores colombianos aqui que fizeram sucesso, ó, o Asprilla fez sucesso. O Rincón fez sucesso. É. É, quem mais? Colombianos? É. Colombianos, Aristizábal. No São Paulo. E o Rincón. Aristizábal, que eu acho que aqui, sem o Asprilla, dúvida, foi o que o mais Asprilla, destacou. Asprilla. Oh. Aristizábal, ah, velho. Pô, você é louco, velho. Nossa, não, mas Aristizábal foi bom jogador. Não, foi bom jogador. Vocês estão menosprezando? Não, mas não. Aristizábal, uns anos atrás, sem querer, num sábado, fim de tarde, mudando o canal, vejo um estádio que não cabia mais nenhum alfinete. Ido. Era a despedida do Aristizábal. Aristizábal, pode falar, tá uma coisa inacreditável, o que tinha de gente no estádio. Parecia o final de Copa do Mundo. Era o jogo dele. Ele entrou com os filhos, as bandeiras, todos no estádio com foto dele. Que outros colombianos fizeram sucesso aqui? O Asprilla. O Asprilla? Sim, o Asprilla, o Rincón. Então, é isso que eu tô falando. Por isso que assim. E do Aristizábal. O Grêmio chegou a contratar aquele Perea, lembra, mano? O Perea? Perea. Mas, cara, assim, ó. É difícil o colombiano vingar gozado, cara. E eles jogam bola, hein? Pô, falar em Perea, style é o Paulo César Perea, né, meu? Aquele cara mó barato, né? Ele sumiu, né, moto? Paulo César Perea. Ele trabalha no Canal Brasil. Ele faz o Perea é maluco, ele queria implodir o Cristo Redentor, cara. É, ele é muito louco, velho. É mesmo? O Bob trabalha com ele. O fotógrafo, teu cunhado? Pô, o Paulo César Perea, eu tinha que vir aqui. Ele imagina é doidão, esse cara aqui no programa. Você tem cunhado fotógrafo? Não, ele, bem, é, meu, ele fotógrafo, é meu genro. Fotógrafo profissional. É aquele que fez aquela sessão de nu, em sua, que saiu em revista? Gremista, o Perea. Sim, saiu na G. Saiu na G? Na Magazine. Qual foi a edição que você saiu na G? É mentiroso. Chuchu, né? Na época, ficou muito puto. Você, bravo, você saiu pelado? Comprou tudo. Comprou você todas, né, mano? Comprou todas. Sim. Mentiroso. Verdade. Nossa, mano. Mas você já era gordo, mas assim? Ele é mentiroso, velho. Eu fui representando os ursos. Gente, como esse cara é mentiroso. Juro, é doença que ele tem. Chuchu ficou com ciúmes. Não, e o Mota, ele tem aquele pintinho aí... croado. Não é, velho. Não é, velho. Tanto que na... Porque você sabe que tem um esquema. Ah, véio. E o Chuchu comprou no Brasil inteiro todas as edições. Não, foi na editora, o idiota. É ou não é, Dudu? Ele foi na editora lá. Meu, você acha que alguém vai acreditar nisso? Ué, eu vou te falar. O Jaime Camargo era o editor da revista. Ele ligou e falou, quanto custa pra você não soltar? Juro que esse cara tá falando isso. Ó, não teve um filme aí que os caras compravam o ingresso e a sala ficava vazia? Eu te falei, eu li essa semana na Folha, bateu os 10 mandamentos. Tropa de Elite, né? Bateu Tropa de Elite. Então o Chuchu fez isso. Fez, ligou, ele comprou pra ninguém ver. Nossa, meu. Ele ficou mais puto que ele queria saber como eu. Entendeu? Aquela. E você ganhou o cachê de quanto? Né, você ganhou o cachê de quanto? Não posso falar, é comercial. Você mentirou! Mas você fez esquenta pra fazer as fotos? Não, fica uma pessoa fazendo esquenta em você pra ficar bem, né? Assim, ó. Não dá trela, sou mesmo. Era uma pedra, velho. Olha a cara do Domini. Era uma pedra. E fica mais duas pessoas passando óleo em você, né? Nossa. Aí eu fiz como se estivesse na sauna. Não, é verdade, nós vamos acreditar que o Chuchu foi na editora. E comprou. Vai andar. Amor, velho. É, não, amor não é mentira. Ué. Olha, sei lá, hein. O Domênico, no final das contas, o Domênico sempre tem razão. Ó, na época, teve um livro do Pelé. Que você saiu com o Pelé também, você vai falar. A Pepsi comprou toda a edição do livro pra não sair. Pô, mas a Pepsi comprar toda a edição do livro do. É minha Pepsi, velho. Cada um tem a Pepsi que merece. Muito rico. Cada um tem a Pepsi que merece, velho. Aham. Ele diz o Motinho. Domênico. Pois não. Você que é imparcial. Eu sou imparcial. Você, por exemplo, olharia com olhos diferentes qualquer um aqui se algum de nós tivesse saído numa revista pelado? Não, por quê? Qual você ia ver mais a revista, Domingo? De jogador, qual você achou mais legal? Do Túlio, do Vampeta ou do Roger? Eu não compro isso aí. Ou do Dinei? Ah, diga por você que você comprou. Agora, então. Eu não sei. O som vai dar pra você. Do Roger. Foi idoso, né? Roger, velho. O Roger faz goleiro ou o Roger no traje? Um faz o que quer da vida. Mas, horrível. Mas vou dizer um negócio pra vocês. Há um tempo atrás, ligaram aqui na rádio querendo fazer foto com os gêmeos. Os gêmeos. E falaram que tinha Photoshop legal que segurava a onda. Não tem problema. E eram os dois assim, segurando aí, tava com o dedo assim. Sentando na bola, sabe aquela classe? Dividindo a maçã. Sentando na bola. Dividindo a maçã, os dois. Cara, tinha uma bola. Você defende, mano. Cortou, isso. Cortou. Aí, cortou seu microfone, é o babaca. Chupa, alô, voltou? Ah, voltou. E aquela clássica com a bola na frente. E no ensaio, era um negócio criativo. Porque eram as duas irmãs gêmeas, né? Numa arquibancada, as duas, com uma corda de... As duas ou os dois? Ah, os dois. Os dois irmãos gêmeos, e tinha uma corda, um lado, um fazendo cara de mal pelado, e o outro fazendo cara de mal pelado, e cada um com os vossos times. Tipo um braço de ferro. É, tipo um bom pra briga, sabe? E aquela com a bola na frente. E era uma bola de tênis, porque não precisava... Mano... Eu não falei quem é. Que isso, mano. Eu falei... Antes do embate, não, ele tá te desestabilizando. Não, você não percebeu. Eu não falei quem era. Não, é. E ele não, não entra nas deles, não. Mas o embate também tá difícil. Eu não falei quem era. Ó, ele tá te desestabilizando psicologicamente, porque depois veio o embate. Ele já é desestabilizado emocionalmente. Inclusive, Sombra, naquele embate que nós tivemos aqui no começo do programa... Tá certo? Quando eu estava falando a respeito aí da comparação Tite versus Guardiola. Isso aí é um embate. Esse já é um embate? Já, peraí, tem toda uma preparação, velho. Agora! Eye of the Tiger! Caraca, não é um embate, velho! Então recapitulando. Essa música é sensacional. Mas depois eu vou poder falar? Só claro, vai, só minuto. Claro, mas deixa a entradinha. Você falou que não ia ter embate? Não, mas se ele falou que ele ia gravar, peraí. Volto aqui a falar. Eu vou recapitular aí para os ouvintes que não estavam ouvindo o Estádio 97 logo no início. Eu vou recapitular o que houve. Peraí, mano. O negócio é o seguinte, Motinho. Olha lá, olha lá, vai, que mano. Vai começar. Vai. O negócio é o seguinte. Eu fui achincalhado. Achincalhado. Eu fui enxotado nesse programa e quase agredido. Por quê? Benjamin. Por causa desse calhorda, tá certo? Sim, você é calhorda, mentiroso. Calhorda. Eu não falei, eu não xinguei no bagulho. Não, xingou. Você não pode se defender ainda. Xingou. Me ofendeu. Do quê? E quase tentou me agredir. Não, eu concordo. Então o negócio é o seguinte: volto a falar aqui e espero que o Benjamin não me agrida novamente. Tá bom, mas depois eu vou poder falar. Claro, deixa ele falar. Absolutamente. Absolutamente. Domenico Gatto, vai aí. Fiz um comparativo aqui. Tô de olho, sem vai. Tirar o mérito do Guardiola. Sem tirar o mérito. Acho o Guardiola um excelente treinador. Só que em termos de ranking, tá certo? Em termos de ranking, de mérito do seu trabalho. Eu acho que o Tite está acima do Guardiola. Isso não é demérito pro Guardiola estar abaixo do Tite. Porque o Tite hoje é uma referência na profissão. Você falou que o Tite era mais treinador que o Guardiola. Mas eu acho. Então. Eu acho, em termos de mérito, o Tite está acima. Tá bom. Eu gosto muito do trabalho do Guardiola. Só que é muito mais fácil você ser um treinador sendo como o Guardiola é. Ou seja, presidente... Eu quero jogador A, B, C ou D. O presidente fala, quanto que custa? Mas isso, custa isso. Isso eu não falei que tava errado. Aí que tá. Isso eu não falei. Eu vejo muito mais mérito. Volto a falar aqui. É muito mais difícil ser um treinador no futebol brasileiro e conseguir fazer o trabalho que o Tite faz do que ser um treinador na Europa e realizar o trabalho que o Guardiola realiza. Foi essa a discussão. Foi sim. Nossa. Foi sim. Ele tá 10-0 com o Mano. Isso não foi. 10-0 com o Mano. Foi sim. Pera, posso ter o direito de falar o que eu falei? Calma. O que você fala? O que ele disse que você disse ele falou? O que eu disse no começo do programa é que eu via mais mérito no Tite em realizar o trabalho que ele realizou no Corinthians do que o trabalho que o Guardiola fez no Barcelona e está fazendo no Bayern. 10, sim, foi 10. Foi isso que eu falei. E agora ele está atacando o Bayern. Peraí, só um minuto. Peraí, eu em algum momento eu falei que o lance, lógico que o Tite não tem o dinheiro que o Guardiola tem. O Guardiola, eu nunca questionei isso. Isso não. Então, como agora, que eu falei? Então, não, é muito, de dinheiro não. Lá, o que eu falei é o seguinte, que o Tite não está acima, infelizmente, não está acima do Guardiola nunca. Opa, opa, o negócio é o seguinte. Você falou que não cabia na mesma frase. Não cabe, não cabe. Eu acho que cabe, porque eu vejo muito mais competência no trabalho que o Tite desenvolve do que no trabalho que o Guardiola desenvolve. Sim, mas onde está o argumento? Eu gostaria de concluir. O negócio é o seguinte, sabe por quê, Sombra? Vossa Senhoria. Segunda-feira à noite, no programa do Benjamin na Fox lá, estava o Dorival Júnior. O Dorival Júnior, ele disse exatamente o que eu disse a respeito do Tite, e o Benjamin não falou que era um absurdo. O Benjamin não falou, nossa, tem que te internar, você só fala bobagem, e tem toda uma cabeçada no Dorival. Nossa, era isso? Nossa, que fraco, então posso falar? Não. Dedada no olho. Vocês viram o que ele falou no começo do programa? Chute no saco, Que eu era um idiota de falar isso. Posso falar? Era um cretino. Primeiro, o Dorival falou isso e ficou quieto. Não, o Dorival não falou. O primeiro é o seguinte: o Dorival tem todo. É óbvio que ele vai falar. O treinador, ele é corporativista. O treinador, ele vai defender. Eu tô falando. O treinador. Você fala isso pra ele? Ah, por que lá, meu amigo? Eu sou apresentador, não tô lá pra debater com o cara a opinião dele. Aqui é um programa de debate. Se eu tivesse. Você poderia discordar. Não, mas lá tem outras coisas. Se eu tivesse um debate, eu e o Dorival, e eu falei pra ele lá: se você pegar o programa que você não assistiu, alguém deve ter mandado um tweet pra você, senão você não ia demorar meia hora pra falar. Agora foi chute no saco. Porque alguém já mandou. Peraí. Foi o Sombra que falou pra segurar. Não baixa o nível. Então, fala pros teus amigos que mandaram. Pra provocar. Pois é, então não foi porque eu demorei meia hora. Então fala pros teus amiguinhos do Twitter aí. E uma hora eu falei pra ele: olha, Dorival, você me desculpa, eu discordo do que você tá falando. Tá lá. E se quiser gravação, você sabe que eu te amo. Segundo. Não foi desse tema. Segundo, o Dorival, lógico que ele vai defender o treinador brasileiro, óbvio. Em relação a dinheiro, não vou discutir. Eu falei: você tem razão, óbvio. O Manchester City contratou o Guardiola, tem 1 bilhão de verba pro cara contratar. Óbvio que eu não vou discutir. Então é baba. Não, não é baba. O que eu falei é o seguinte: não cabe na mesma frase hoje, infelizmente, Tite e Guardiola, porque o Guardiola já entrou pra história do futebol mundial, porque ele revolucionou o futebol na minha opinião. Também. Se você perguntar, o Tite não revolucionou o futebol. O Tite faz um trabalho espetacular no Corinthians. Nunca viu Guardiola, Favelis Rio no Japão. Tá vendo? Ele não deixou falar. O Tite, eu vi. Quando eu sou eu, mano, ele dá pitizinho. Rapaz, separa. Ele tá nervoso, tá perdendo a linha. Eu? Tô te dando um banho de argumento. Tô vendo. Ordem no tribunal. E aí, o Tite faz um trabalho espetacular no Corinthians. O time do Corinthians não tá na história do futebol mundial que mudou, que revolucionou. Nossa, não tá. Distante demais. O Barcelona tá. Segundo, os caras falam bobagem de falar. Mas o Guardiola dirigiu aquele Barcelona. Aqui! Aonde você. O Guardiola foi o primeiro clube que ele assumiu, gente. Vocês estão loucos. Um treinador que vem da. Se aqui no Brasil sobe um treinador da categoria de base pra assumir Corinthians, Palmeiras, São Paulo, Santos, Flamengo, Vasco. Nego, desce o sarrafo. O cara assumiu o Barcelona e revolucionou o Barcelona. Ou eu tô errado? Não. Então chupa, mano. Revolucionou. Ele revolucionou. Com aquele número de jogadores e o orçamento que o Barcelona tem. Fez mais que a obrigação. Explica. Quem revolucionou o futebol brasileiro foi o Tite. Apelou. Explica. O futebol brasileiro é um antes do Tite e outro depois do Tite. Então deixa eu falar. Pede pros amiguinhos do Twitter mandar mais argumento. Enquanto isso, vai procurando. É que eu vou te falar. Ah. O time do Guardiola. Avisa, pega teus amiguinhos do Twitter mandar o time aí. Chegou a ser campeão de Champions League jogando com 6 ou 7 da base. Barcelona. Sai moleque de qualquer lugar. Do Brasil inteiro. Querendo fazer teste no Barcelona. E que culpa tem o Guardiola? Eu quero ver colocar o Guardiola na Ponte Preta pra ver ele jogando com o Renato Cajá, velho. Com o Borges. Aí eu quero ver o Guardiola nem sabe que é a Ponte Preta. Sabe que é o Brasil. Então deixa eu te falar. Deixa eu te falar. Fazer prato sofisticado. Amiguinhos. Com Amiguinhos. Amiguinhos do Mano. É fácil. Manda aí que ele tá mal de argumento. Não, pelo contrário. E agora tá rolando pelo chão. Nada no olho, cara. Fraco. Achei que vinha coisa bacana pela frente. Olha, é fraco. Só igual ganhar do Pindamonha Gaúcho. Você, como relator do caso. Vossa Excelência Vieira. Vossa Excelência, senhor Vieira, dê o seu voto. Depois de todas as explanações que eu vi. Explanações. Explanações. Explanações. Ordem. eu vou concordar com tudo que eu ouvi, eu concordo com o Benjamin. Ponto pra variar, o lambibola aqui. Ó. Lambibola, não. Lambibola. Ó, por exemplo, não, mas o Domênico, eu tô lambibola, eu recebi, recebi um tweet aqui, por exemplo, do João. João Laino. Mandou namorado? Não, é um amigo. Um abraço pra ele. Ele mandou o seguinte, ó. Manda o Guardiola ir treinar o Palmeiras pra você ver se ele consegue fazer. Eu posso te falar? Ele consegue. Consegue o quê? Consegue, nossa, cara. Como foi uma bobagem. O Guardiola nem sabe o que é o Palmeiras. O Palmeiras tem time. Mas é verdade. Tá louco. O Guardiola chega no futebol brasileiro, Domênico Bato, ele não sabe fazer nada, ele não sabe andar aqui. Passamos do momento de discussão. Acabou a discussão aqui. Acabou a discussão. Tem argumento agora. Agora é votação. Nós estamos em votação. Fagner, Santista. Eu sou a favor do Benjamin. Benjamin. 2-0. Tem um monte de técnico bom que já passou lá no Barcelona e não conseguiu fazer nada. Cláudio Mota. Mota. Seu que voto. Técnico bom passou lá aqui e não conseguiu fazer nada, que eu não entendi. Luiz Henrique, dói muito. Fazendo... Mas peraí, Tata Martino é bom? Mais ou menos. Aonde mais ou menos? Ele fez porcaria. Um bom trabalho. Porcaria. Técnico bom, quando passa por time bom, o cara tem resultado, velho. Tá. Olha, me dói muito, mas meu voto vai ser pro Benjamin. Olha, meus amigos, voto Benjamin. Do Benjamin. Dói, me sangra o coração. Voto do Mota não, para não, mas eu não tô aqui. Graças a Deus que vocês discordam de mim. Porque sempre quando vocês discordam, vocês quebram a cara. Ah, o negócio é o seguinte, mas é verdade. Ah, não, o Tite, o Tite, ele é uma referência no futebol brasileiro. Sim. É como se fosse um start. O futebol brasileiro antes do Tite era um. O futebol depois do Tite no Corinthians, agora nessa segunda passagem, é outro. O Tite revolucionou a forma do futebol brasileiro jogar. Peraí, isso é fato. Peraí. Revolucionou em algum nada. Momento eu disse que o Tite não é referência no futebol brasileiro? Não. Mas agora, revolucionar... O estilo, agora, presta atenção. Revolucionar, ele não revolucionou. Porque, de novo, o menino não assiste. Ele só vê... Assiste o mundo dele. Muito. É PlayStation só. O futebol dele é PlayStation. O futebol que o Tite joga é muito baseado no que fazia o Guardiola, no toque de bola. A questão não é o toque de bola. Eu tô falando em termos de qualidade. O Tite, ele pega um elenco limitado. Olha, e faz o elenco eu jogar vou tomar bola. Uma água, o Guardiola, também, ele pega ele um elenco aí excelente e tem obrigação de jogar bola. O cara saiu da categoria de base, foi assumir um clube. Domênico, mas assumiu logo o Barcelona, Paquito. Pô, e se ele logo não tiver... Barcelona. Pô, mas quantos treinadores? Com o Messi, tá com o Neymar, então com me fala... Tá bom. Vai, um mano tá coberto de razão. Neymar não tava pronto, ainda. Ok. Quanto que Neymar? O mano tá coberto de razão. Pronto. Me fala um treinador que você conhece. Um só, não quero três, nem dois. Um que saiu da base logo de cara pra assumir o time e foi campeão de tudo. O técnico da Alemanha serve esse pra não, você? Não, eu tô no Brasil, idiota. Não, você falou um treinador. Idiota, Brasil, idiota. Tô citando no Brasil. Perde a linha. Mas idiota é carinhoso. Perde a linha. Idiota carinhoso. Fala pra mim, no Brasil. Então tá, no Brasil. Perde a linha, fraco. Ok, fraco. É eu, né? Não, você não copiou meus argumentos. No não, Brasil, não é argumento, é constatação de fato. É, no Brasil, fala um treinador que saiu de um clube da base e ganhou tudo. Você não quer comparar a estrutura do futebol brasileiro com o Barcelona? Pô, mas quem começou a comparar Tite com o Guardiola foi você, não mas fui óbvio, eu vejo muito óbvio. Mais mérito no trabalho que o Tite desempenha no Corinthians aqui no futebol brasileiro do que o trabalho que o Guardiola desempenha tanto no Barcelona quanto no Bayern. Mas eu nunca tirei o mérito do Tite. Olha, eu só falei que Tite e Guardiola hoje, infelizmente... Na mesma frase, não cabe. O que eu disse é que o Tite tem mais mérito no trabalho que ele desenvolve do que o Guardiola dele. Simples assim. Agora e de fato mudou, tem. Né? Não, pelo contrário, é que você não ouve. Falou que o Tite é melhor que o Guardiola. Eu acho. Então para, mano. Mas eu acho. É, por isso que vem treinador do mundo inteiro fazer estágio aqui. Mas é óbvio, Benjamin, você não pode comparar a estrutura e a qualidade estrutura? De um time de outro. Não, senhor. Estrutura você pode comparar sim. Você não pode estrutura comparar... que eu digo é futebol brasileiro, não, não, não, eu tô falando de Corinthians e Barcelona. Não. Estrutura você pode comparar, sim. Estrutura física, sim. O que você não pode é estrutura, é mão de obra. A qualidade humana, isso você não pode. Eu tô me referindo a Brasil versus Barcelona. Só um minuto, quem começou a comparar Tite com o Guardiola? Fui eu? Não, foi o Mano. Mas então, óbvio, pronto. É a minha opinião. Eu acho o Tite melhor que o Guardiola. Quem tá com a razão, pronto, você não fez enquete aí? Responde. O Domênico Gato. É, pois não. Nós temos 3-0. Peço que você não se influencie por isso. Não me influencio nunca. O voto é nominal, aberto. Aberto. Do sul pro norte, do norte pro sul. Agora foi da zona leste, que é da Moca. Moca. Passou pela zona sul, Paraíso, você mora onde? Pirituba. Em Pirituba, zona norte. Vai agora, Casa Verde agora. E mantemos agora a votação. Não, agora tem que ser um voto da região central. Meu voto. O meu voto. Seu voto. Meu veredito é para Benjamin Bach. 4-0 Benjamin Bach. Eu vi mais clareza na exposição. Não vi, não tem nada de Corinthians. Pra mim, o Tite é o maior treinador da história do Corinthians, o maior treinador do Brasil. O Mano falando parece que o Tite inventou o futebol. Pra América do Sul é como se fosse. Não é verdade, deixa o recalque em casa, gente. Pera aí, tá louco. Você vê, é tão básico isso, cara. Eu não vou nem ficar falando aqui do Tele Santana pra não humilhar. Mas, ô, Domênico Gato. Domênico Gato, por favor. O seu voto. Já temos 4-0, lógico, é voto vencido, mas a gente quer conhecer a sua opinião. Quero dizer pra você o seguinte, Sombra, que o Guardiola está anos-luz à frente do Tite. É mais completo e por esse motivo, quem ganha o debate, na minha opinião, Mano! Mano é melhor. Como assim, velho? Porque o Mano, porque eu não sou a favor dele, eu sou a favor do Mano, é nóis. Ah, é nóis, mas eu deixei bem claro quem é melhor. É o Mano, mas o meu voto é pro Mano. Mas peraí, é nóis. O Guardiola, gente, eu não tô depreciando o trabalho dele, muito pelo não, contrário. Quase cara, nada. O cara precisa ser muito eu bom. Eu também não tô depreciando o Tite. É, com aquele monte de jogador perna que tem lá. O cara precisa saber lidar com egos também. Então precisa mas ser é bom muito mais isso. Simples. Mas eu não falei que não precisa. O fato do cara tá abaixo do Tite não quer dizer que ele não seja bom. Mas é muito mais simples o cara construir um trabalho num time que tem a grana que o Barcelona tem, a grana que o Bayern de Munique tem, tá certo? Do que a grana que qualquer time do futebol brasileiro tem, pelo contrário. Você tá desvirtuando a conversa. Volto a falar aqui, eu tenho muito mais carinho e vejo muito mais mérito no trabalho que o Tite desenvolve do que o trabalho que o Guardiola desenvolve. Mas você agora tomou um pau no argumento. O Guardiola, pelo contrário. Você tá desvirtuando, ninguém tá falando de dinheiro. Mas isso pesa. Não, isso pesa. Mano, quem começou com a comparação não fui eu, foi você. Mas óbvio, é a minha opinião, só que vocês gostam de querer lamber o europeu. Você que falou que tem um embate, não fui eu. Não, quem falou um embate foi ele. Você que falou, vou derrubar o Benja. Não falei nada. Não fui eu. Eu falei que você é incoerente. Eu só repito o seguinte. Não, peraí, repito o que eu falei. O Guardiola é um ex-jogador do Barcelona, ok? Se preparou dirigindo categorias de base do Barcelona e de repente, do nada, ele foi preparado para isso. Só assumiu um Barcelona. Havia dúvidas? O cara fez o que fez no Barcelona. Não tem nada a ver com dinheiro isso aqui. Isso aqui é isso. Ó, ouve essa. Tive o prazer de semana passada entrevistar Pepe e Coutinho juntos. Pepe, lembra do seu Pepe do Santos? Sim, claro. O Pepe contou uma história que assim, o Pepe foi técnico do Guardiola, vocês sabiam disso? Não sabia. O Pepe foi, no final lá, o Guardiola foi levantar mais um turu no Catar, na Arábia Saudita, um dos dois, e o seu Pepe era treinador dele. E o Pepe, quem contou foi o Pepe. Um dia lá, tá numa preleção, e o Pepe falando pro Guardiola, você vai entrar, quero que você vai jogar ensaiado, e chega aí, eu quero você escanteio, entra de cabeça e tal. O Guardiola virou pra ele e falou no final, posso falar com o senhor? Depois da preleção? Deixa eu falar agora pro senhor, respeito. Cabeça na bola eu nunca coloquei. Cabeça é pra pensar. Cabeça não é pra correr. Eu não coloco a cabeça na bola, não. E disse o Pepe que andava com ele um cara anotando tudo, porque o Guardiola já no Catar. Já ele tava estudando. Tava estudando futebol. Andava um cara anotando tudo. O cara é é impressionante. Ele foi se preparando. Agora, o cara é o maior treinador do mundo, escreve livro, é referência. Não pode, infelizmente, o Tite não tá. Se você fala pra mim que o Tite hoje é um dos maiores treinadores do mundo, eu concordo. Ele entra. No grupo dos cinco, eu acho que ele entra. Agora, falar que o Tite é melhor que o Guardiola, infelizmente, não tem a menor conta. Eu acho. Já deu a discussão, já deu. Bom, não fui eu que provoquei embate. Foi o Mano que provocou. Pelo contrário, o que eu disse aqui é que ele não teve coerência de falar a mesma coisa que ele falou pra mim pro Dorival Júnior. Eu falei pra ele, eu discordo de você. Eu discordo mas de não você. Nesse tema, não. Porque foi nesse tema. Eu não estou lá, infelizmente, eu não sou o debatedor. Se o Dorival sentar aqui e a gente tiver tempo, eu falo a mesma coisa. Mas ao mesmo tempo, mas se você discordou em outro tema, você deveria ter discordado nesse. E o Dorival, mano, deixa de ser bobinho, mano. Você já não tem mais idade. É a verdade. O Dorival é treinador. O Mano é bobinho, é bobão. Vem cá, o Dorival. Óbvio que o Dorival é treinador bom. Mas vem cá, treinador, tá certo, tem que ser corporativista. Pelo contrário, ele pode ter personalidade. Por quê? Ele pega e fala, desculpa, não tem comparação. O Guardiola com o treinador brasileiro. Tá bom, mas tem razão. O cara tá pode bom. Ter a opinião tá bom, dele. Chega. Ele nos ofendeu, eu Tite. Eu dou meu braço a torcer. Você tá coberto de razão, Guardiola. O Tite é o melhor do melhor que Guardiola. Eu acho. Muito bem. Esse é o Estádio 97. Gostou? Você gostou do embate? Mas só não gostou que bateram no teu carro, né? Pô, chato demais. Já bateram no teu carro, Fagner? Já bateram. Na traseira? Você já chegou a estar lá? Na lateral foi um já caminhão. Tomou na traseira, deixei... Não. Você tá brincando. Só se eu fosse gremista. Mas quem tava dirigindo o caminhão? Era. Não, tava estacionado o carro. Oliveira? Não, infelizmente não era, né? Não, caramba, ela não tem pinta de caminhoneira, né? Caminhoneira não tem. Não tem, não. Mas se algum dia baterem no teu carro e for a Paola Oliveira, fique tranquilo, porque a Paola Oliveira tem seguro HDI. É só vocês passarem no HDI Bate Pronto, que libera o conserto na hora. E com o aplicativo da HDI no seu celular, você acha rapidinho o Bate Pronto mais próximo. E não é só isso, hein? Se precisar da assistência 24 horas, você também pode pedir pelo aplicativo e pode acompanhar no mapa o deslocamento do guincho até você. E o aplicativo ainda tem oficinas, carteirinha, até o manual do segurado. Tudo de Bate Pronto, como sempre. Aproveite que você já vai estar com o celular na mão e peça para fazer uma selfie com ela, senão seus amigos vão duvidar muito dessa história. HDI Seguros é de Bate Pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Estádio 97. Lembrando que você pode assistir esse embate aí, sim, esse espanco, né? Vejo um deles sangrando no corner, sentado no banquinho. Foi o Verdun contra o Caio Velasquez, velho. Brincadeira. Você pode assistir esses embates do Estádio 97 através do nosso site, 97fm.com.br/estúdio ao vivo. É, transmissão ao vivo do Estádio 97 também para você assistir, tá bom? Pelo celular, pelo tablet ou pelo computador. Estádio 97, também no oferecimento de Pirelli, Dodô. É verdade, hein? Domênico tá nervoso. Não tô. Ah, não tá? Não tô. Tá desenganado. Olha, já. Quero dizer... Posso votar de novo? Não, já foi, velho. Mais um embate? Mano. Posso votar de novo? Quero dizer o seguinte, olha, chegou a promoção Seja Original Pirelli, hein? É, meu amigo, aproveite. Você troca os 4 pneus do seu carro e paga apenas 3. É, o 4º pneu sai grátis. Sai na faixa, no Vasco. Sai na boa, cara. É só a líder nas montadoras que poderia oferecer essa condição especial para você manter o seu carro em dia, hein? Consulte os modelos participantes em nossa rede oficial de revendedores Pirelli e aproveite. Essa promoção é imperdível, amigo. Seja original, comprou 3 pneus? O 4º é grátis. É a promoção Seja Original Pirelli, hein? É mais uma da Pirelli. E o presidente do Fluminense disse que o Fred foi reintegrado. É, segundo ele, houve uma conversa muito franca, reunindo o Levir Culpe, reunindo o Fred, né? É, disse assim, o Fred foi muito... Abre aspas. O Fred foi muito franco, o Levir foi muito franco e hábil. É com satisfação que comunico que o jogador está reintegrado. Vai para o treino e joga no domingo, afirmou Peter Simonsen. É presidente do Fluminense. Tivemos uma conversa entre quatro paredes. O que posso dizer é que foi uma conversa muito franca. A forma como ela foi solucionada foi muito bacana. Do jeito que tá aqui, olha, o Fred foi muito franco e o Levir foi muito franco e hábil. Foi mais ou menos assim, quando um é franco e o outro é franco e hábil, é que o hábil teve que meio que fazer um jogo de cintura pra ajeitar a situação. É. Ou seja, o técnico teve que dá um jeito de engolir a brincadeira. Mas engoliu o São Paulo, Fred. Alguém engoliu o São Paulo. Você gostaria do Fred no São Paulo? Sim. Na situação hoje do São Paulo, com o esquema tático porque, eu tô pensando que o Calleri talvez não fique, né? Mas o Fred, ele deu umas declarações também a respeito da polêmica aí, Sombra. Falando que ele não se sentiu à vontade aí pelo fato dele ter sido cobrado na frente do grupo. Foi um negócio, acho que foi depois de um jogo do Fluminense contra quem foi, eu vou buscar aqui pra falar com 100% de certeza, mas foi após uma partida do Fluminense aí que o Fred acabou cobrando aquele Gustavo Scarpa, sim, de uma maneira talvez um pouco mais ríspida. Assintosa. O Levir Culpe chegou no vestiário, reuniu todo mundo e desautorizou o Fred, falou, quem manda aqui sou eu, você não devia ter cobrado seu colega da forma como você fez. Aí o Fred falou que ficou extremamente chateado e se sentiu ofendido, porque ele falou que até com relação ao próprio Gustavo Scarpa, ele já, inclusive, engraxou a chuteira do moleque em passes que ele deu pro Fred, em gols que ele fez, enfim. Ele falou que ele se sentia ali, talvez, com uma liberdade para poder tomar aquela atitude. Mas, de qualquer maneira, eu acho que o Levir tá certo nessa transação aí, Sombra. Porque, por mais que o Fred tenha história no Fluminense, a torcida o idolatra, no, nos tempos recentes do Fluminense, qualquer cara com menos de 30 anos aí, o cara vai colocar o Fred no time. É. Mas o Fred, ele precisa se colocar no lugar dele, cara. Hierarquia, jogador, né, mano? Jogador tem que respeitar a hierarquia do clube, cara. O treinador tá acima dele, independente de qualquer coisa. E o Fred, ele até pode ter errado, talvez, ali, ter cobrado da forma como ele cobrou, mas ele deveria ter tido a humildade de saber que ele tava errado e respeitar a bronca que ele levou do treinador. Por mais que ele tenha dito, pô, pegou pesado comigo, respeita o cara. E, ó, o cara é o chefe dele, pô. E eu prometo pra vocês que eu não vou perguntar a opinião do Benja sobre esse assunto, senão a gente vai ter mais um embate. Nossa. Não? Não, mas quem criou o embate foi você, não fui eu. Eu tava quieto. Não, ele falou que ia te espancar. Não, então, eu tava quieto, não provoquei ninguém. Agora do Fred? Você viu o que ele tuitou? Não tuitei quem? Nada. Vou jorrar na cara do Benja. Colocou. Pega aí. É, mas voltou. Você apagou? Ele apagou depois. Mas voltou. É. Mas deixa eu falar, em relação ao Fred. Ah, o Fred teve a humildade de reconhecer que errou, tá certo. Será que teve? Acho que teve. Ele tá se desculpando, foi o que errou. Ou ficou com medo de ficar na geladeira? Porque nenhum clube brasileiro ia pagar 800 pau por mês. Então é o seguinte, ou ele fez, ou ele falou, agiu. Ou ele agiu com inteligência, falou, fico aí, falta mais 2, 3 meses pra abrir a janela. Exatamente. Ou ele vai pra China, ou o Atlético Mineiro vende o Lucas Prato, ou o São Paulo faz um rolo. Resumindo, não, essa dupla aí, Levir e Fred, é mais 1, 2 meses no máximo. É, no máximo, olha. Mas daqui a 1, 2 meses, sabe não, daqui a 2 meses nós vamos ter o resort do Estádio 97 aí. Boa. Já tá preparado? Queria alertar vocês o seguinte. O resort, ele tem uma limitação no número de apartamentos. Nós, olha, apesar do momento de crise que a gente vive no país, é impressionante, mas esse é o ano que nós estamos recebendo o maior número de procura pelos apartamentos do resort. Uhum. Então, se você quer participar do evento, de fato, não marque bobeira. Não marque bobeira. Faça hoje mesmo sua reserva, ligue lá na Lotus Travel, o telefone é o 2896-4665, tá bom? 2896-4665. Ligue agora, tem o plantão da Lotus. E nessa edição, além de tudo aquilo que você já sabe que a gente proporciona para você ouvinte, torneio, videogame, o bingo, a cassineira, tudo isso que você gosta demais e que você já ouviu muito aqui e conhece, uma edição especial para as mulheres com aulas especiais de hidroginástica, aula de yoga, artesanato, pilates, automaquiagem, oficina de culinária, oficina de slackline, tudo pra mulherada se sentir à vontade lá no resort do estádio, no Bourbon, de 10 a 12 de junho. Então ligue agora e faça a sua reserva, 2896-4665. Esse é o telefone para você fazer a sua reserva, pode parcelar em 6 vezes no cheque ou no cartão. Ligue agora, tá bom? Fala, Motinha, o que você quer? O que é, chefinho, slackline? Eu não sei, eles passaram, eu não sei. Slackline é quando tem aquela... Se amarra entre duas armas. O cara fica de pé. Você tem que ser equilibrando, que é difícil pra caramba. Igual tinha no show da Madonna lá, o brasileiro fazia. Você vai fazer essa aula lá, mano? Eu vou. É praticamente, é como se fosse... Corda bamba. Exatamente. É de elástico. Corda bamba, muito bem. Tem uma música até. Corda bamba. Putz. Corda bamba. Ah, juiz, não dá. Olha, gente, o que ele quis dizer é labamba. Labamba. Rich Valens. Isso é difícil fazer. Estádio 97, oferecimento do Extra. Você merece ofertas Itaipava para reunir os amigos e torcer. Você merece, o Extra é gol. Chevrolet Cobalt. Passe na rede Chevrolet e conheça o novo Cobalt. Aproveite. É ser construindo com valor. Mano, fala da Bozano. É, sombrou agora, parecia uma cabra. Bom, inclusive eu tomei um quadro hoje de manhã também. Sério? De novo, velho? De novo, mano. Não, mas você tava em cima da magrela, mano? Tava. Na frente do Parque da Juventude ali. Os caras montam um comando de vez em quando. Mas também com aquela famosa. E na hora que eu tava vendo pro mano, se vocês vissem a motinha do mano, meu amigo. Reparava ele todo dia. Você já aprendiam por antecipação. Não é nada, ali é style, ali é style. Eu sou povão, tio. E os caras um dia vão desmandar, desmontar aquela moto. Você vai ver. Vão. Pega nada. Outro dia eu tava descendo a Avenida Conceição. Não tem cor, velho. Faz uns 2 anos, eu acho, né, mano? Eu tava descendo a Avenida Conceição, aí eu olho, cara, um cara em cima da moto, velho, mas uma moto toda arrebentada, cara. E eu tava olhando e falei, pô, eu acho que eu já vi esse adesivo em algum lugar, né? É. Era o mano indo pra academia, cara. É, que ele fazia ali, né? Cara, posso falar? Ele desce a Avenida Conceição na banguela, velho, porque a moto... Aonde, tá morta, aquela moto. Aonde? Mas tem cor a moto dele? Larga de ser prego. Tem cor, velho. É indefinida. Larga de ser no documento dele tá escrito lá, cor. Ele tá escrito burro quando foge. Pra poluição. Me leva pra onde eu preciso ir. Tá bom demais, velho. É, Vieira. Fala, mano. Agora eu vou falar de Bozano, cara. Boa. Porque Bozano você já sabe, né? Tem jeito de garoto e cuidado de homem. É ou não é? É. E desde garoto a gente joga futebol, detona no videogame e brinca de ser super-herói. Aí não podia ser diferente, meu irmão. Bozano foi até Metrópolis pra capturar a essência do Superman e depois foi até Gotham e trouxe a essência do Batman também. Tudo isso pra criar uma grande novidade, hein? Os novos desodorantes Bozano do Batman e do Superman, amigão. Ambos com 72 horas de proteção. É uma porrada no vilão da transpiração e do mau cheiro. Você nunca mais vai ficar fedendo, cara. Você nunca mais vai parecer aquele cheiro de churume, sabe? Quando você pega o saco de lixo e sai pela casa. Você nunca vai ficar com aquele cheiro, viu, Motinha? Churume é aquele líquido que cai, velho. Nossa. Ó, Motinha, se liga só. Bozano Superman traz uma fragrância versátil e refrescante pra você enfrentar as batalhas do dia a dia. E Bozano Batman é forte e marcante. Pra você conquistar a noite, cara. É, vai pegar aquela gatinha na balada, hein? É isso mesmo. É, moleque. E esses dois desodorantes vêm com um kit exclusivo que marca a batalha do século, cara. Que invadiu as principais salas de cinema de todo o Brasil. E além disso, você pode ter esse kit que eu acabei de mencionar, exclusivaço, com dois desodorantes e um par de ingressos pra assistir esse baita filme, hein? Batman vs Superman, A Origem da Justiça. Basta ligar aqui no Estádio 97 e falar o seguinte: proteção e diversão só com Bozano. Anotou? Proteção e diversão só com Bozano. Invencível como Superman ou estratégico como Batman, o importante é estar sempre preparado para qualquer batalha. Escolha o seu lado. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Só informação rápida, segundo o Estadão, o São Paulo vai a Portugal tentar fazer uma negociação pela compra de Kelvin e Maicon. Ó. Então legal. É importante aí. Importante. O Kelvin caiu bem no São Paulo, bem, né? Bem, né, moleque? Você vê que coisa, né, personalidade. E gozado, Sombra, no Palmeiras, ele nem oportunidade teve. Não tinha muito, né? Entrava só de vez em quando. O Dudu tava jogando bem. O Kelvin entrou e eu falei pro Sombra, que eu falei pra você, Sombra. Falou que o São Paulo tava atrás do Kelvin, eu falei, o cara é bom jogador. Mas, assim, falou, mas, Domênico falou. Falei, a hora que ele entrar no time, ele não sai mais. Né, Dudu? Não, o Marcelo tinha outros jogadores na posição. A posição dele é do Dudu. É. Mas você vai tirar o Dudu? Esse que era o problema. Se o São Paulo tem o Dudu e o Kelvin, quem é que eles colocam? É. Ganso. Então. Não, agora, o Maicon... O Ganso é meia, né? Sim. O Maicon gozado, né? Era um cara que não veio... Eu não sabia nem que ele existia. É, eu também não, cara. Nem sei de onde ele veio. Ele também vai embora. Do Porto. Do Porto? Também vai embora agora, né? Sim, mas é isso que eu tava falando. Que o São Paulo vai tentar fazer uma negociação pela permanência do Kelvin e do próprio Maicon. Os dois são jogadores do Porto. Muito bem. Vamos falar aqui do Onix, vamos falar do Prisma. É, dois carros que conquistaram quem já gostava da Chevrolet e que agora vão conquistar até quem tinha alguma dúvida. Quando eu vi o Onix, cara, maravilhoso, é lindo, cara. E o que eu mais uso nele é o MyLink. Já viu? Meu, é sensacional, você tem que usar também. Onix, o carro mais vendido do Brasil, com transmissão automática, preço de nota fiscal de fábrica e taxa zero em 30 vezes. Não é 30x não, hein, moto? É 30 vezes. 30 vezes. E no Prisma, hein? Já entrou no Prisma? Entra nele e vai falar, esse é o carro. Prisma 1.4, agora com transmissão automática grátis e taxa zero em 30 vezes. Aproveite, porque é só até domingo. Consulte condições. Todos juntos fazem um trânsito melhor. Ó, agora é hora do momento sem parar. Três ouvintes na sequência. É, o sem parar agora funciona com um único adesivo. É mais tecnologia e muito mais praticidade para sua vida. É a pulseira VIP do seu carro. E se for corintiano que ligar e entrar no ar, ganha um par de ingressos pro jogo agora das quartas de final de Corinthians e Red Bull. Jura? É. Presente do Sem Parar. Caraca, que loucura, velho. Não é legal? Puta, legal. Atenção, pra caramba. Atenção, corintiano. Aí você quer ganhar um par de ingressos? Ligue! Vamos lá, 3284-7097, primeiro ouvinte do Momento Sem Parar. Mais tarde, na Sala de Justiça. Alô? Alô? Alô? Alô? Ó, dona Natália entregou a carta de demissão aqui na rádio. Bora, Benjamin. Jesus amado, hein, Benjamin? Benjamin, vou te falar, viu, velho? Só antecipando, só passando que a audiência rotativa... É porque, assim, o Benjamin foi no banheiro, ele voltou do banheiro e tinha uma mancha branca na ponta do nariz. Avisa os caras que eu tô tirando cocaína, cara. Fala direito. Tá, você não deixa eu terminar. Não, você já dá uma conotação aqui no banheiro. Aí, dá um tiro lá, tá bom? Aí ele falou assim, não, nariz, é que o papel de enxugar a mão acabou. Eu peguei o papel higiênico e acho que eu passei o dedo no nariz e colou um pedaço de papel higiênico no nariz com aquela pontinha branca. Dona Natália que não põe papel direito. Exato. Eu falei assim, por que a manutenção aqui na rádio? Não falei, quem faz não, o... Não, falei. Não foi isso? Não? Não, eu só falei que... Eu falei que eu enxuguei com papel higiênico porque não tinha o papel toalha lá. Isso. Aí vem falar aqui... Então vamos lá e eu mostro. Mas você falou, a dona Natália não tá trabalhando direito. Não, não falou isso. Mota não minta, não coloque palavra na boca das pessoas. Isso não é legal. Isso jamais será admitido. Quer babar ovo aí, se ferrou. Aí, segundo disseram que a dona Natália bateu no vidro e falou assim, mentira, eu botei papel. Aí o Benja foi lá registrar com uma câmera junto com o Vilela. Não, foi o Vitellers, eu não registrei nada. Não, mas você fez parte do registro. Ah, sim. Você não foi filmado? Não, só fui mostrar que não tinha. E realmente não tinha o papel. Mas ela confundiu, ela deve isso ter causou que era, um problema interno era muito papel higiênico grande. E o outro era papel vai de... Ter uma reunião. Dá uma olhada, só no Instagram da rádio. Na verdade... Tem mais de 1.500 visualizações, cara, o vídeo. É, na verdade é que isso causou uma instabilidade interna aqui na rádio. Mas foi toda uma confusão de papel. A dona Natália pensou que referia-se ao papel de limpar bumbum. É, foi isso. É isso aí. Ô, oh, alô. Mas ficou chateado. Alô. Quem fala? Mas isso depois passa. Mas eu te amo. Tiago. Tiago. Tiago do quê? Dona Tiago Martins Monteiro. Martins Monteiro. Ele tem a voz do Marquinhos Malaquias, né? Ô, Sombra, Sombra, o Instagram da rádio é genial, cara. Os caras meteram aqui a hashtag Team Dona Natália. Os caras fizeram a hashtag a favor da Dona Natália já, velho. Ah, é. Mas vamos lá, vamos lá. Ô, velho, e quantos anos? 28. E o bairro? Agora eu quero ver o Benjinho, hein? É. Vamos ver Helena o Benjinho, hein? Não entendi nada. Onde? Helena Maria. Jardim Helena Maria ou é Vila Helena Maria? Não. Você sabe quem foi Helena Maria? Não, mas isso é sério, porque tem Jardim Helena Maria e tem Parque Helena Maria. Não. Jardim Ouvira, vai. Bom, então se essa mudou, então, se é facilitou, hein? Então esse é o Osasco. Mas ele facilitou, né? Ele falou, ele falou o certo. Você não esperava por essa, né, amigo? Pois é. Ficou chato. E o time, irmão? Aqui é Coringão, né? Coringão. Corinthians, mano. Coringão. Você ganhou um par de ingressos para o jogo Corinthians e Red Bull. Você tem que pegar amanhã aqui na rádio, presente do Sem Parar, viu? Opa, obrigado. Nada. Você vai vir pegar os ingressos ou vai esnobar? Pô, claro que eu vou. Não, tá bom. Sofá, você... Não senti firmeza. Eu também não senti, velho. O cavalo tá ganhando. Eu vou, com certeza. Ah, bom, com certeza, tá bom. Eu vou. Vamos você lá, já mano. Foi lá no Lulão? Amigão, classificou ontem sem jogar, hein? Maravilha, né? É. Pois é, tem São Paulino aí já achando que é campeão. Nossa. Nem jogou e já tá classificado. É, mas quem que... Eu não vi um São Paulino falando que é campeão. Tá feliz ontem pela vitória, velho. Poxa, cara, eu vou colocar você num grupo aqui pra você falar com o Peterson, aí você me fala. Não, não, obrigado, não quero. Deve estar ouvindo, Flávio. Nossa. Ô, amigão. É que a gente tem camisa, né? Mas com relação a Libertadores, eu tava vendo aqui, se terminasse hoje da forma como tá a Libertadores, o Corinthians ele pegaria o Racing da Argentina. Sim. Que perdeu do Boca, né? Perdeu 1-0. Gol do Lodeiro. Foi? Perdeu. Gol do Lodeiro? Foi. Mas, ô, amigão, né, pra falar a verdade... Eu não vejo, assim, nenhum adversário desses que estão na segunda colocação, talvez com potencial para eliminar o Corinthians na Libertadores, não. Você tem alguns adversários, como eu já citei aqui, o Atlético Nacional, você tem o Puma, você tem o Toluca aí, que jogando na altitude pode ser que complique um pouco. Mas, sinceramente, cara... Não, mas não pega, viu, mano? Não, agora não pega, mas numa próxima fase, depois sim, aí numa semi, possivelmente vai acontecer. Esses adversários passando de fase também, lá na frente é capaz de se cruzar. Mas, querendo ou não, amigão... É, a minha expectativa com relação ao Corinthians na Libertadores esse ano aqui é muito boa, cara. Eu acho que o Corinthians ele pode avançar e chegar longe. O que você acha a respeito? Eu concordo com você. Acho que o time... Alô? Tá ruim a ligação. Alô? Alô? Alô? Vixe, mano. Ih, amigão, olha, infelizmente... Oi? Voltou. Então, conclua aí. Picotou tudo, repita tudo o que você disse. Vamos lá. Tô aqui. Pode falar então, fala de novo o que você disse. Mano, o Atlético Nacional e o Atlético Mineiro são os times mais fortes aí do lado do Corinthians. E eu queria logo o Boca, cara. Queria logo o Boca pra vingar aquela aquele fogo. Ô, Ben, já te fazer uma pergunta. Você acha que o São Paulo... Você assistiu o jogo ontem do São Paulo? Assistiu. Você acha que o São Paulo, no nível do futebol apresentado ontem, aí passa também a brigar? Se mantiver, claro, não tô falando no nível de ontem. Ou você não viu nada ontem? Não, eu vi, eu falei aqui que o São Paulo ia ganhar. Eu falei que depois do jogo do Trujillanos, o São Paulo vai classificar. Eu acho que jogar no Morumbi assim é complicado. Jogar no Morumbi assim com o São Paulo é complicado. São Paulo, o São Paulo, ontem era o São Paulo de Libertadores, de antigamente. É. Eu tava vendo lá na televisão, você viu uma hora antes, 40 minutos antes, era clima de decisão, de final de campeonato, né? Torcida empolgada. E o time, eu continuo achando que eu não vejo nada demais no time de São Paulo. Mas teve vontade, raça, cara. No Morumbi é difícil, se o São Paulo jogar assim é difícil. Tá certo. Bom, deve pegar o Boca, né? Deve, ou, se fosse hoje, seria o Boca. São Paulo pegaria o Boca? Hoje seria sim. Boca Juniors. A gente dá na cara. Então, cara, mas é que eu acho que essa última rodada, muita coisa ainda vai acontecer. Eu tenho certeza absoluta que talvez desses confrontos que estão desenhados aí, talvez um só permaneça. Que o restante, mano? Cara. Ah, você vai pegar o Atlético Nacional contra o segundo pior colocado. Ó, você quer ver, mano, hoje os hoje confrontos daria, seriam... Hoje daria um Brasil e Argentina quase. Vários, é. Por exemplo, você pega aqui, ó. Atlético Nacional pegaria o Huracán. O River pegaria o Independiente Del Valle. O Atlético Mineiro pegaria o Rosário Central. Dá jogo, hein? Corinthians pegaria o Racing. Dá jogo. Boca e São Paulo. Jogaço, o melhor de todos até agora. Toluca e Grêmio. E quantos títulos tem Boca e São Paulo? Que é Toluca e quem? E o Grêmio. De novo. Sim. Que é o que tá no mesmo grupo, né? Nacional e Deportivo Táchira. E o Pumas e Santa Fé. Hoje seria isso. Então, cara, mas... Mudar, eu acho que vai mudar bastante coisa. Eu acho que na última rodada, muitos times aí vão acabar vencendo a sua partida. Eu acho que o Corinthians gol, também... Né? O Corinthians é importante conseguir vencer para que ele possa pegar um dos segundos piores colocados aí também. Eu acho que o Corinthians na classificação geral é capaz de se classificar talvez aí como o quarto ou quinto melhor primeiro colocado. Acho que sim. Porque ele vai ficar atrás ainda pode, aí. Nem pode classificar muito bem não, mano. Porque isso não dá sorte não, cara. Não, mas eu também acho, cara, muitas vezes quando você pega um adversário teoricamente mais qualificado, você acaba jogando de maneira mais séria. Talvez o ano passado, se o Corinthians tivesse pegado um adversário ali como o Boca pegou o River Plate, tá certo? Foi. Na saída lá, porque o River acabou sendo o pior segundo colocado e o Boca foi o melhor na classificação geral dos primeiros. O Corinthians teoricamente acabou optando por pegar o Guarani, que era um adversário mais fraco, talvez você já entre com aquele subconsciente desarmado. Você fala, pô, eu vou pegar esse time aí e vou ganhar a hora que eu quiser. E às vezes o cara futebol vem não é assim, né? Mastigando o bife cru, né, mano? Agora, quando você pega um adversário que você fala, pô, já vou ter que jogar sério desde o primeiro jogo, desde o primeiro minuto, você já entra com uma outra cabeça. Mas o amigo manda então seu placar. Corinthians e Red Bull, sábado à tarde, depois do Estrelas. 3-0. Estrelas. É o caldeirão do Hulk. É o programa da Angélica. Eu concordo com o mano, hein? O Tite é superior ao... Aí, a voz do povo. Guardiola. Eu concordo com o mano, hein? A voz do povo, respeito ouvinte, é o seu escroto. O Rude é fogo. Respeito ouvinte, aí o... Esse Rude é um trouxa, ele só vem fazer piada. Vieira, então tá bom, Thiago, olha, você tem que pegar amanhã, tem que pegar amanhã o seu par de ingressos presente do Sem Parar, entre 9 da manhã e 6 da tarde, tá bom? Beleza, Sombra, muito obrigado aí, viu? De nada, cara, valeu. Obrigado a você pela audiência. Vamos lá, segundo momento... O segundo ouvinte do momento Sem Parar, o Sem Parar agora funciona com um único adesivo, mais tecnologia e muito mais praticidade para sua vida. É a pulseira VIP do seu carro. 5, 4, 3, 2, 1. Parem. Espera aí. Onde é que vocês pensam que vão? Alô? Alô, Domênico? Opa, quem fala? Alô, Domênico. Aqui é o Gustavo Rodrigues dos Santos. Gustavo, tudo bem? Tudo bem, tranquilo? Sim, você. Hoje que tem beleza. A música traduzida, Domênico. Tranquilo e favorável. Tranquilo e favorável. E quantos anos, hein? 2.0. 2.0. E o bairro que mora, hein? Onde mora? Pirituba. Opa, Pirituba é nóis, hein? Opa! Você é onde, Pirituba? Pirituba na estrada turística do Jaraguá. Eu trabalhei na RPM ali, na Raimundo Pereira ali. Oi, conheço também. Gente, futebol é aqui no Estádio 97. Eli Correia. É, Eli Correia é nosso ouvinte. Correia. Gravou com a gente. Um abraço para ele. E é ele mesmo, hein? É ele mesmo. Não é imitação, não. Ô, velho. Opa. Cara, eu já ia falar que era o Rude, velho. Não, não é. Ele mandou um piloto pro Domênico. O Domênico que piloto, você tá louco. Mandou mesmo, Dodô? Quem mandou piloto? Caraca. O que você achou, Domênico? Eu era moleque quando eu vi ele correr, você tá louco. Ô, maior prazer ele ouvir a gente. Ô, velho. Total. Opa. E aí, o time? Corinthians. Ah, Corinthians, mano. Corinthians. Ô, amigão. Tira o quê? Tira o quê, Mota? Não, não é igual falei esse gaúcho, não. Pompo Mota, Pompo Mota. Não, Mota, vamos falar, velho. Ô, amigão. Você tem Mota? Você acha que foi absurdo eu ter dito que o Tite é melhor que o Guardiola, cara? Olha, mano, vocês estão certos em parte, mas o Benjamin tem razão. É, não tem nem como que comparar. Você vai ficar babando ovo pro Guardiola? Não, não é babando ovo, não, cara. Pô, você também é bom. Só eu de treino no Guardiola. Não cai na do Mana, não, velho. Ia ser um bom em qualquer time, mano. Tá, tem razão. O quê? Fazer o quê, velho? O Benjamin, você é contra a vontade, mas o Benjamin tem razão. Não, mas eu respeito a opinião de todos, mano. Você tá pressionando o moleque. Não, pelo contrário, eu respeito a opinião de todo mundo. Mas, ô amigão, com relação a Libertadores aqui, cara, estávamos discutindo aqui com o último ouvinte também, o Corinthians já tá classificado para a próxima fase, e na classificação geral hoje o Corinthians é o sexto, mas ele possivelmente vencendo aí o Cobressal, que vai ser o bônus round do grupo, até agora só o nosso querido Cerro Porteño conseguiu a façanha de perder para esses caras. É, o Corinthians possivelmente vai aumentar ainda a vantagem aqui em termos de classificação entre os primeiros colocados. Quem que você não quer pegar aí como segundo colocado aí, ó? Por exemplo, vou te citar alguns times aqui que estão na segunda colocação dos grupos hoje, tá certo? Ó, no grupo 1, temos o São Paulo na segunda colocação. No grupo 2, temos o Rosário Central. No grupo 3, temos o Racing. No grupo 4, o Huracan. No grupo 5, o Independiente Del Valle. No grupo 6, o Grêmio. No grupo 7, o Deportivo Táchira. E no grupo 8, que o Corinthians não vai confrontar, mas é o Santa Fé. Desses adversários que eu citei aqui, quem que você não gostaria de pegar? Olha, eu não queria pegar o Rosário Central. Esse time, pela partida que jogar pelo Palmeiras, é mais chato. Também acho, cara. O Rosário Central é um time enjoado, cara. O Rosário Central é um time que... O time que enfrentá-lo nas oitavas de final vai ter problema. Vai suar, velho. Vai ter problema. Mesmo o Rosário decidindo fora de casa. Exatamente. Não, é bom. O time é bom. O time é bom. E os caras dão a vida, velho. Eu acho o Rosário melhor que o Nacional, cara. Muito melhor. Pior que é verdade. Eu acho o Rosário melhor que o Nacional. E o Palmeiras levou a melhor com eles, mas a pior com o Nacional. Porque o Rosário, eu acho que tem mais qualidade técnica. O Nacional, mais fibra, mais raça, mais pegada. Tanto pegada quanto. Sim. Até mais violento. Mas o Rosário... Pô, aquele atacante é Marco Rubem? Isso. Rubem. Joga muita bola. Mas acho que hoje não joga. Muito bom jogador. Hã? Não, Rubem. Rubem. Ô, o cara é ligeiro, hein, meu? É, mas hoje acho que não joga. O do Rosário? Não, do... Não. Esse é o Nico Lopes, é o outro. Nico Lopes é do Nacional. Esse tá fora. Mas o Marco Rubem joga sim. Ele joga pelo Rosário. Esse joga uma bola. Isso que não pode vir. Eu achei o sistema ofensivo do Rosário muito bom. É bom? O time do Rosário tá acertadinho. É. O Donati também é um bom zagueiro. Zagueiro é bom, cara. O Flamengo tava atrás esse cara aí. Bate falta, né? Você tanto fez o gol no Palmeiras. Ah, mano, só falando em Libertadores. Bate igual o nariz, né? Que a bola desviou no Robinho. É. Só falando em Libertadores, tá 13 minutos lá em BH. Atlético Mineiro e Melgar já tá 2-0 pro Galo. É, mas o Melgar vai puxar, né? Já foi. Não é novidade pra ninguém. Não, né? Digo, o Atlético Mineiro classificado em primeiro no grupo. O Melgar é o time que vai sair zerado da competição. Zerado, ridículo, cara. Não, é uma porcaria. Eu, inclusive, penso que deveria ter uma seleção aí pra que esses times aí não entrassem na competição. E o segundo gol, viu, mano? Esses times aí que acabam entrando aí, que não conseguem fazer nada. Mas são times que eles seguiram lá, atingiram um critério, uma pontuação nos seus países, cara. Da mesma forma que o campeão da Oceania numa Copa do Mundo tem que passar por uma repescagem com o quinto colocado da América do Sul aqui. Aí a gente vai chegar naquilo, né? Então é melhor Copa do Mundo ser só a Europa e a América do Sul. Não, eu acho que todo mundo tem que participar. Mas eu acho que tem que valorizar o fator técnico. Quantos pontos tem o Trujillianos na Libertadores? É, 4. Quantos pontos tem o Peñarol? Não tenho a menor ideia. O Peñarol tá mal, o Peñarol tá com 2. Olha aí. Mas o Peñarol tem história. História de 30, 40 anos atrás. Mas tem história entre campo, Benjamin. História entre campo, eu tô vendo aí. Mas 5 Libertadores, né, Benjamin? Tudo bem, e daí? Ah, pegou uma época ruim, cara. E os outros times que estão entrando não podem tentar chegar um dia, ter 5? Até ontem o Peñarol fez final com o Santos, pô. Ô, amigão, só pra finalizar aqui, cara, Campeonato Paulista, o Corinthians vai pegar no final de semana, aí, sabadão, o Red Bull Brasil. E aí, expectativa pra esse jogo? Vão passar o carro no Red Bull. E, ô, aliás... Mano, você vai ingressos pro jogo no sábado? Tem presente. Tem. Você quer? Opa! Mas peraí, tem que falar a frase, cara. Eu quero ir na torcida do estádio, não vai ter. Não, não é essa frase. Não é. É brincadeira, olha. Esse aqui é um presente. O Tite é melhor que o Guardiola. Para de zoar o cara. Fala, não é torcida estádio, é um presente, um par de ingressos do Sem Parar pro ouvinte da Energia 97, torcedor do Corinthians, tá bom? Opa! Só que você tem que retirar amanhã aqui na rádio, entre 9 da manhã e 6 da tarde. Não, sem problema. Você sabe onde fica a rádio? Sim. Então tá bom, então não precisa nem dizer o endereço. Então tá bom. Então, ó, você ganhou, tá? Tem que retirar amanhã. É, falou? Só você olhar na Paulista, se você tiver dúvida do número, a nossa antena é uma que tem uma bandeira do Brasil em cima. E a mais bonita. A mais bonita. Tá bom? E uma foto da Beth Carvalho. Assim. 3-0 pro Galo, hein? É, o RG pôs lá a foto. É. Eu não entendi nada. E o RG parece a Beth Carvalho, né? Ele é a Beth Carvalho sem peruca. Eu tinha reparado nisso também. É impressionante a semelhança. É verdade. A região é uma mistura da irmã do Caetano com a Beth Carvalho. Vai ver lá atrás, vai saber se não é. Maria Bethânia com Beto Carvalho. Mancada. É, o Domênico mesmo falou, o RG é lindo. Eu, né? não falei nunca isso. O RG ganhou na justiça o direito de não ter foto na RG, cara. É quadriculado o espaço da foto da RG. Pegou fogo e bateram com o tamanco, mano, pra pagar. Coitado, velho. Um abraço, valeu, amigo. Um abraço. Ô, fazer merchan? Merchan. Faça. É, proteção e diversão só com Bozano. Boa, você ganha um kit com dois desodorantes, mais um par de convites pra você assistir o filme Batman vs Superman. Valeu, e carregar meu bilhete único ficou mais fácil com o Zoom. Boa, recarregar meu bilhete único ficou mais fácil com o Zoom. Você ganha um crédito de R$50 no cartão Zoom. Boa! Tá bom? E valeu! E perguntar, ainda tem o da Polo Ar? Não. Esse mês não, cara, vai voltar em breve. Valeu então, valeu, obrigado. Tá bom, nada. Tchau, valeu. Tchau. Vamos lá, terceiro ouvinte do momento, Sem Parar. O Sem Parar agora funciona com um único adesivo. É mais tecnologia e muito mais praticidade para a sua vida. É a pulseira VIP do seu carro. O senhor aceita um cafezinho? Não, eu quero chocolate. Chocolate. Alô? Alô? Quem fala? É o Donizete. Ô, Donizete, tudo bom? Tudo bom, Domênico? Bom, Donizete do quê? Donizete dos Santos. Quantos anos? Que mais? Tem mais alguma coisa ou não? 32, Antônio Donizete dos Santos. Caramba, você é parente do Tony? Não, que Tony? Aquele que te enfiou o Toblerone. Essa é velha, você caiu! Benjamin! Mas é tempo que não acontecia isso. É, você caiu, é velha, mas você caiu. Ô, amigão! Ele faz bem. Mas vem cá, pra cair... Pra aprender precisa cair, né? É verdade, verdade. Então segura aqui que você não cai mais. Nossa, pô, Dudu! 7-1! Hoje eu vou perfazer o Beja. Hã? Hoje eu vou perfazer você, Beja. Você pode falar todo esse repertório de piadas aí. Acabou, foi uma coisa. Agora acabou, foi espontâneo, só pra dar uma graça. Mais, agora não quer mais. Quantos anos você tem, velho? 42, 42. 4-2, e o bairro? O bairro, vamos ver se o Dom Benjamino aí vai saber. É hora de dar o troco agora, hein? Ei, Benjamino, quero ver. Jurubatuba. Nossa! Olha só, velho. Olha, não é a primeira vez. Não é a primeira vez. Porque eu me lembro que ligou um cara faz um tempão que morava em Jurubatuba. É Zona Sul. Zona Sul, é isso aí, Benja. É, e o time? Cara é você, não sabe onde é Jurubatuba? Não tem a menor ideia. Pô, uma vez em 82 eu namorei uma menina ali, perto de Campo Grande ali. É, exatamente, perto do cemitério Campo Grande. Isso aqui. Aí. Cemitério. GPS-me, né? Hein? É nóis, velho. É nóis. Quanto ano você tinha 82, Benja? 12. 13, né? 12. Você namorava uma mina de lá? Eu morava. E minha, coitadinha, minha mãe me levava. Minha mãe demorava 50, 50 velho. É de bicicleta. 47. Né? Vinha de bicicleta, até juro. Não, minha mãe me levava. Falou, velho. Saiu de casa até os 19, velho. E o time, mãe, bro, saia 5 horas da manhã. Pô, em Jurubatuba, ele saia 5 horas da manhã de casa, velho. É igual a dona de cachorro que vai levar aí pra cruzar. Era longe, velho. Era longe. Sua mãe te levava pra dar uma risada. Não, mas era longe. Deixava no quintal da namorada, né? Não dava pra ir de busão, não, velho. Demorava umas 6 horas, velho. Levava um beijinho pra cruzar. Saia 5 horas da manhã, mano. Vamos, beijo. Vamos que hoje é dia de cruzar. Imagina o beijinho aqui. Saia 5 horas da manhã pro almoço. Chegava no almoço. Tava cinema às 4, mas se for de ônibus, tinha que sair 4 da manhã de casa. Tá sensacional, time, mano. Time! Coringão, é nóis, mano! É nóis, mano! Cê, olha, você vai querer o par de ingressos? Presente por favor, do Sem Parar? Eu e minha senhora, inclusive, ela acabou de chegar em casa aqui, eu falei pra ela que a gente teria a possibilidade de ganhar um presente, o par de ingressos aí, ela está supimpa e saltitante aqui. Supimpa. Ela nunca foi ver um jogo do Corinthians no estádio, então vai ter a oportunidade de ver pela primeira vez. Olha, ela nunca legal. Foi? Sua não, ela é do Sul, na realidade ela lá no Sul ela torce pro Inter e aqui em São Paulo ela é Coringão, né? É a segunda mulher que vai, hein? Porque aquela ouvinte, a Anete, você tava ouvindo, amigo? Também vai. Ah, também é? Ganhou o ingresso, é. Não, eu não vi a Anete, desculpa, beleza? Se eu não vou cair. Ah, mas eu vou falar aquela que te enfiou a baguete, né? Eu tava ouvindo o programa e não ligou nenhuma Anete. Mas olha, o Domênico, ele tem uma tese. Pessoa que, qual é? Pessoa que estreia em estádio de futebol... Um não. Jogo importante? Não, zica. Que me perde. Não, mas quem falou isso? Você falou fora do ar. Você, Domênico, não. Um fora do ar e o outro no ar. Uma fora do ar, Domênico. Que tese absurda você essa? Falou que falou. Todos esses ouvintes vão então ver a derrota do Corinthians. Jogo, perde. Não, inclusive, não, nós já estreamos. Já. Isso é assim, ela, na realidade, ela vai ver o Coringão a primeira vez aqui, mas ela já... no estádio, já foi ver um jogo da Copa, então... Aí é complicado. O jogo da Copa é outra coisa, né? Inclusive em Miami, na Florida Cup, nós assistimos lá Corinthians e Atlético, né? Quer dizer, foi um dos poucos jogos que o Corinthians perdeu esse ano, eu tava lá pra ver. Que bom. Olha lá, tá vendo? Você é um pé frio desgraçado, né? É, urubu, velho. Ó, vamos negociar, em vez de sábado, vamos negociar um outro jogo pra você aí. Não, pode ficar pega tranquilo. Pega o do brasileiro que pode correr. É, vamos negociar pra você ir na Libertadores. Não, melhor ir no dia amanhã. Tá certo. Ô, Donizete, olha, você tem que retirar o ingresso amanhã aqui na rádio. Ou sua esposa, alguém que traga seu RG, tá? Perfeito. É, entre 9 da manhã e 6 da tarde, tá bom? Não, fica tranquilo que amanhã eu retiro aí. Inclusive, eu só queria fazer um adendo rapidinho aí. Mano, você tem toda a razão. O Tite é melhor que o Guardiola. Nossa, é a voz do povo, gente. No final do programa entrou um, omelete sem ovo. O Guardiola faz omelete com ovo, com bacon, com queijo, vai com sim. Salsinha. O Tite faz omelete com ovo podre. Então, o Tite é melhor que o Guardiola. Não, mas o ouvinte tem razão, cara. É só analisar de maneira fria e imparcial, sem demérito ao trabalho do Guardiola. Mas o Tite é um semideus, cara. Mas nossa. O Tite é como se o Tite tivesse nascido aí naqueles primórdios, ô Vieira, tá certo? Naquela época aí, há 2015 anos, há 2010 anos, até há 1983 anos. Eu tenho certeza que Tite estaria na Bíblia. Ô, amigão, um abraço, nossa, tchau. Nossa, velho, ia ser influente. Dodô. Adenor 5, opa. Versículo não sei o quê. Ô, Domênico. Fala, meu velho. E é o seguinte, hein? O senhor que vai fazer meu casamento. Ó! Você é padre, Domingo? Bora, não, mas eu faço vai saber as que festas. Eu sou sua esposa, inclusive, estava ontem aqui com a minha esposa acertando a vida e gravando o casamento, hein? Tô sabendo, já tô ligado. É nóis, velho. Vou fazer a festa. Vai ter evento. Ó, e casou quando eu faço a festa, não separa não, mais, velho. Pera aí, deixa eu só falar uma coisa, velho. Você escolheu o Domênico pra tocar na tua festa, você não convidou nós, mano? Calma, o convite ainda não foi enviado. Ah, bom, calma. Eu segui, não. Então não manda pra mim, gente, não. Vai, é, uma obrigação chata. Corinthians no dia do evento, hein? Vai, uma obrigação chata. Se não for pra ganhar dinheiro, eu não vou. Domênico, se eu fosse convidado, o Domênico me representará. Domênico vai me representar. E outra, tem o seguinte, nós temos, dinheiro, até nós temos nosso padrinho profissional aqui, velho. A gente tem um padrinho profissional que a gente envia, né? Mas agora não dá pra falar sobre casamentos. Um abraço, amigo! Valeu! Valeu. Um abraço pra vocês, é o programa de vocês demais, vocês são pagáveis! Valeu! É isso aí, esse foi o momento Sem Parar. 3 ouvintes, os 3 corintianos ganharam seus ingressos. E aí, como que vai ser a sua partida no fim de semana? Não tô falando desse jogo aí que você vai aí pra ver o Corinthians na oitava, nas quartas de final. Tô falando da sua partida, você que parte pro interior, você que parte pra praia, você que gosta de fazer um descanso, não? É, por exemplo, o Mano sempre indo pra Riviera, o Benja pra Maresias, o RG indo, sei lá pra onde o RG vai, mas ele vai. O RG não veio hoje? Não veio, rapaz, não veio de novo. O RG tá aqui direto, Emílio Ribas, mas você sabe o que todos eles têm em comum? Todos eles são cuidadosos na estrada, usam cinto de segurança, sim, respeitam as leis e quando entram na pista de cobrança do Sem Parar, não ultrapassa os 40 por hora de jeito nenhum.

está mais perto do que você imagina. Ésser, construindo com valor. E Extra, você merece ofertas Itaipava para reunir os amigos e torcer. Você merece o Extra é Gol. Tchau, gente. Até amanhã. A crise transformou o Palácio do Planalto num balcão de negócios para se livrar do impeachment e ajudar o seu criador a escapar da Lava Jato. Os brasileiros estão nas ruas exigindo mudança já. Porque não sairemos da crise com a presidente sem liderança, sem credibilidade e sem propostas. O país não aguenta mais continuar nesse sufoco. É hora de um novo começo para o nosso Brasil. Com o Plano Real, o Brasil encontrou um caminho. O país começou a avançar, conquistou credibilidade, atraiu investimentos, reduziu a pobreza. E há bem pouco tempo, parecia que estávamos no rumo certo. Parecia. Irresponsabilidade, incompetência, corrupção. Com o governo do PT, o Brasil entrou em crise. Está andando para trás, perdendo tudo o que conquistou. Com o PT não dá mais. Vamos juntos construir um novo Brasil. Deputado Federal Paulderney Avelino, líder do Democratas na Câmara. O governo do PT quebrou o Brasil. O que se vê hoje em todo lugar é o fechamento de milhares de empresas e o desemprego em massa. Não temos mais tempo a perder. É preciso agir rápido para mudar o rumo e começar a construir um novo Brasil. O PIB do Brasil encolheu quase 4% em 2015. Mais de 300 mil empresas fecharam e muitos empresários estão em dificuldade, como Luciano Oliveira, de Ceilândia, no Distrito Federal. Essa marcenaria nasceu há 30 anos atrás com meu pai e hoje sou eu que estou administrando. Agora, com essa crise, tudo fica mais difícil. Já demiti metade dos meus funcionários. O mais difícil foi o dia que eu encontrei um ex-funcionário meu pedindo esmola no supermercado. Assim não dá para continuar. O desemprego também cresce a cada dia e atinge mais de 10 milhões de brasileiros. Como dona Neuzina da Silva, do Cabo de Santo Agostinho, Pernambuco. Trabalhei como atendente de restaurante. Estava feliz da vida, conseguindo pagar minhas contas juntamente com meu marido. Aí veio a crise. Todo mundo da minha família está desempregado. Estou querendo trabalhar, não tem emprego, as portas tudo fechadas. Cadê o emprego? Cadê as empresas? O Brasil, em vez de andar para frente, está andando para trás. Senador Ronaldo Caiado, líder do Democratas no Senado. Somente um novo governo, com força política e credibilidade, será capaz de tirar o Brasil desta crise. Com o governo do PT, não dá mais. Por isso, está cada dia mais claro que só há uma saída para a crise. A renúncia da presidente ou impeachment já. O Brasil quer trilhar um novo caminho. Toda relação é baseada em confiança entre as partes. É assim que amizades são construídas. Negócios são fechados, casamentos celebrados e eleições decididas. Mas quando uma das partes mente, engana e trai, a confiança se perde, a credibilidade acaba e o melhor a fazer é terminar a relação. Com o PT não dá mais. Vamos juntos construir um novo Brasil. Conheça as propostas dos democratas para construir um novo Brasil. Deputado José Carlos Aleluia. Recessão, inflação alta, desemprego, dívida, epidemias, insegurança, corrupção. Você acha que um governo que fez tudo isso tem condições de consertar? O Brasil está na rua dizendo não. O Brasil quer mudança. Quer um governo novo para voltar a ser feliz. Retomada do crescimento, concessões e privatizações, incentivo às exportações e apoio aos empreendedores. Proposta do Democratas. Deputado Federal Onyx Lorenzoni. No Congresso, estamos abertos ao diálogo para encontrar soluções para a crise. Mas o governo do PT não ouve, não dialoga e, o pior, quer resolver a crise gastando mais e criando mais impostos. Isso não vamos aceitar. Já derrubamos a CPMF uma vez e vamos fazer de novo. Cortar gastos, reduzir os impostos e barrar a volta da CPMF. Proposta do Democratas. Deputada Federal Professora Dorinha. A irresponsabilidade do governo do PT trouxe de volta a inflação. Para ganhar as eleições, o governo manteve os preços da energia elétrica e dos combustíveis defasados. Resultado, além de provocar inflação alta, quebrou o setor elétrico e praticamente faliu a Petrobras. Menos ministério. ministérios e cargos comissionados. Mais competência e responsabilidade. Proposta do Democratas. Deputado Federal Mendonça Filho. A Petrobras é o melhor exemplo do jeito petista de governar. A Operação Lava Jato está revelando como a corrupção e a incompetência levaram a empresa para o fundo do poço. Precisamos reconstruir a Petrobras e o setor elétrico e garantir que a Polícia Federal, o Ministério Público e a Justiça continuem fazendo o seu trabalho. Doa a quem doer. Garantir a segurança jurídica e resgatar a credibilidade do Brasil com mais transparência e combate à corrupção. Proposta do Democratas. Com a crise, estados e municípios estão sofrendo com a falta de recursos. Mas quando falta dinheiro, não pode faltar competência para administrar. Como vem mostrando o prefeito de Salvador, ACM Neto, do Democratas, o prefeito mais bem avaliado do Brasil. Quando nós chegamos à prefeitura, a situação era de um completo caos. Então, a gente precisou fazer um trabalho de devolver o respeito e a credibilidade à prefeitura. Arrumando a casa, colocando as coisas em ordem, deixando a cidade limpa, organizada, colocando os serviços públicos para funcionar de verdade, levando a prefeitura para perto do problema do cidadão. Hoje, as grandes obras que a prefeitura realiza em Salvador, elas são com recursos próprios do município. Não há apoio nem do governo do estado, nem do governo federal. Prefeito ACM Neto, como enfrentar a questão da habitação e garantir mais qualidade de vida para quem precisa numa grande cidade? A gente percebe que as grandes cidades em geral do Brasil, elas têm uma carência muito grande na área de habitação. E foi por isso que nós desenvolvemos dois projetos da prefeitura para chegar junto nesse problema de habitação. De um lado, o programa Casa Legal, que até o fim desse ano vai regularizar mais de 30 mil propriedades em nossa cidade. E nós temos o programa Morar Melhor. A prefeitura chega, faz com a família a seleção das intervenções que vão acontecer. A prefeitura reforma a casa, mas ela faz a praça, ela melhora a rua, ela melhora a iluminação. Fizemos centenas de praças em toda a cidade, sobretudo nos bairros mais pobres. Prefeito ACM Neto, cite algumas realizações da sua administração que vem mudando a cara de Salvador. Já recuperamos 12 trechos de orla na cidade. Nós estamos, nessa gestão, dobrando o número de vagas em creche e pré-escola. Salvador tinha uma das piores coberturas de todas as capitais do Brasil em atenção básica. Apenas 18% da população estava assistida pelos serviços básicos de saúde. Em pouco mais de 3 anos, nós quase triplicamos a quantidade de pessoas assistidas na atenção básica. Nós mais do que duplicamos o número de equipes de saúde da família. E agora, esse ano, nós estamos começando a construir o primeiro hospital municipal de Salvador. Prefeito ACM Neto, qual sua visão sobre a crise política nacional? A grave crise que hoje toma conta do Brasil, ela tem uma origem. E a origem é no sistema político e, sobretudo, nas relações políticas que foram empreendidas pelo PT e pelo governo federal. Nós aqui em Salvador mostramos que é possível fazer diferente, que quando se tem uma administração séria, organizada, que aplica bem o dinheiro público, existem recursos. Essa coisa de que está faltando dinheiro para os governos e aí tem que aumentar imposto, não é verdade. O que falta é gestão de qualidade. Que mensagem o melhor prefeito do Brasil deixaria para todos os brasileiros nesse momento tão difícil? Tem muita gente jovem chegando aí com ideias novas, com oxigênio novo. E é exatamente isso que a gente precisa para trazer esse sangue novo para a política do Brasil, devolver a esperança no futuro e construir um país forte e grande para todos os brasileiros. Esse foi o prefeito de Salvador, ACM Neto, o prefeito mais bem avaliado do Brasil, com mais de 85% de aprovação. Agora ouça a mensagem do senador José Agripino, presidente nacional do Democratas. O recado das ruas é claro. O Brasil não aguenta mais os desmandos da turma do PT. Os brasileiros gritam fora Lula, fora Dilma, porque sabem que nada de bom vai acontecer enquanto o país não tiver um novo governo. O Brasil merece e exige um recomeço. E o Democratas está pronto para ajudar com ideias e propostas a construir um novo caminho para o nosso Brasil. Democratas. Desfaça neste momento a rede nacional obrigatória.

attention, please. No ar. No ar. No ar. Night Sessions. Welcome, welcome. O fino da House Music. Night Sessions. É Energia 97. Energia. Energy. Hora de relaxar, hora de ouvir música boa nessa noite de quinta-feira. Boa noite pra você, o Night Sessions tá começando. E o primeiro é o Lucas Bochá. E aí, Lucas, boa noite. Boa noite, galera. Vamos lá tocar? Vamos com tudo! Vamos lá, até as 10, até as 9, Lucas Bochá. Daqui a pouco também tem o Chico Alves. Night Sessions. Sessions. Sessions. Thank you. Night Sessions.